Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Toledo, Jovem Nerd, na estrada para o inferno, só toca rock and roll. Aqui quem fala é Carlinhos Troll e eu só comprei um motorhome porque eu morro de medo de avião. Aqui quem fala é o Guga Mafra e eu sempre assisti os episódios do Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Nossa. Aqui é o Azaghal e eu fui um Irmão Caminhoneiro Shell. Muito bem, Nerds, olha só, estamos aqui, Carlinhos Troll pela primeira vez no Nerdcast, salva de palmas, olha aí, cara. Perdendo a virgindade. Nós vamos falar sobre road trips, aquelas viagens maravilhosas, e Carlinhos acabou de ter uma grande experiência, fez um costa a costa nos Estados Unidos de RV, vamos conversar muito sobre a experiência de cada um nas estradas. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês em Caneladas ou Nerdcast! Vamos! Azaghal, estamos no mês de agosto e a Nerd Store tem a promoção Camisetas Agosto! Nossa! Market. Entendeu? É a promoção Camisetas Agosto. Em agosto, todos os dias agora, de 11 a 28 de agosto, tem uma promoção diferente de camisetas. Pode ser uma camiseta, pode ser um grupo de camisetas. Por exemplo, no dia 11 de agosto, que é o dia da publicação deste Nerdcast, tem promoção das camisetas Ozob Bitoca e Ozob School, Azaghal. As duas estarão por R$ 59,90 cada uma, obviamente, os dois modelos, cada um por R$ 59,90, só nessa sexta-feira, dia 11 de agosto. Se você está ouvindo esse Nerdcast em outro dia, por exemplo, no sábado, já é outra promoção. Então, vale a pena você entrar na Nerdstore todos os dias até o final de agosto, seguir nas redes sociais, ligar lá a notificação, porque é por aí que a gente vai mandar, né? Já vai comunicar por aí. Entrando no site todo dia, vendo newsletter. É, assina a newsletter, exatamente. Que aí você já vai receber toda a promoção, todo dia de promoção. Camisetas Agosto na Nerdstore. Vá lá garantir a sua camiseta da Nerdstore, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pule diretamente para 10 minutos e 52 dias solto pela estrada. Azaghal, quero agradecer aos nerds que doam sangue. Atenção, doação de sangue requisitada para Eva Anacleto dos Santos. Se você quer ajudar, clique no link do post para saber mais informações sobre doação direta. Além disso, quero agradecer ao Marcos Onelli, ao Matheus Félix, Everton de Souza, Bruno Souza, Fábio Thiago, Lucélio Morcegão, Maurício Nolasco, Victor Albuquerque, Edson Gonçalves e Mário Augusto Gomes. Muito obrigado, galera, por doar sangue toda semana e mandar aqui pra gente. Temos também a galera do Scalp Solidário, que doa cabelos para ajudar a fazer perucas para quem precisa. Tiago Anselmo, Bruna Baleiro, Iaxia Borba e Daniele Fávaro. Arte dos fãs, quero agradecer ao Luiz Oliveira, que mandou um Dom Azaghal muito maneiro aqui, gente. Olha aí, no aplicativo do Jovem Nerd, você pode ver diretamente ou no link do post. Tem várias outras artes dos fãs que eles nos mandam todas as semanas. Cíntia Rocha, jornalista e publicitária, 22 anos, Rio das Outras, RJ. Rio das Outras. E-mail de número 4. Certo. Olha, já pegou. Já pegou. A regra que nem foi dita. Pulando todos os elogios de praxe. Olha aí, mais uma. O Nerdcast número 579 me lembrou uma ocasião um tanto constrangedora. Eu tenho mania de piscar para os outros na camaradagem, para agradecer, para cumprimentar alguém. E junto com aceno de cabeça com o famoso "Oi, tudo bem?" retórico, sabe? E eu costumo piscar um dos olhos para os outros. Era tipo, e aí? Dá aquela aquela piscadinha. Cheguei em São Paulo algumas semanas e fui no armazém de bebidas comprar cervejas. Na fila, um estranho começou um small talk comigo e fui levando a conversa na simpatia carioca. Quando fui chamada, virei pra ele, dei um sorriso simpático junto com a piscada automática. Nossa, o cara apaixonou. Meio que pra me livrar da conversa. Enquanto pagava as compras, o estranho chegou ao meu lado e me passou o telefone dele pra nos encontrarmos depois. Corri pra fora da loja e fiquei pasma com a má interpretação das pessoas. Só depois me toquei da piscada e entendi o meu erro. Agora passo a controlar minhas piscadinhas para não sofrer mais mal entendidos. Tá piscadinha, certo. Piscadela. Se a pessoa fizer uma piscadinha e fizer um tiro com o dedo, sabe aquele negócio de você faz um revólver com a mão, o dedo no indicador? O Indianiano tá dizendo que tá querendo matar a pessoa. Uma piscadinha e faz assim, ó. Bora. Fernando Guzo, médico, 36 anos, Belém, Pará. Será que ele é parente da vovó Mafalda? Fernando Guzo, é, olha só. Valentino Guzo? Será que é parente da Beth Guzo? Vai saber. Esse não é meu primeiro e-mail. Na realidade, é minha quinta tentativa. Olha aí. Saudações, senhor da Oceania, líder da Legião do Pavê de Copo e ao príncipe das Astúrias e tenente Dyke. Nossa, esse das antigas. Inicialmente, gostaria de parabenizar por incluírem as brincadeiras femininas na pauta do Nerdcast. Isso matou minha curiosidade, pois nunca entendi o que a Barbie e o Bob barra Ken faziam as escondidas nas mãos das precoces coleguinhas de torre. Contudo, gostaria de apontar uma canelada, pois a massa de modelar Play-Doh, cujo fabricante é a Hasbro, nunca se chamou Supermassa no Brasil. Essa última é uma marca tupiniquim fabricada pela Estrela, cuja qualidade é muito inferior à marca estrangeira, principalmente porque solta pigmento em nossas mãos e enrijece com maior facilidade. Portanto, o pequeno Arthur tem todo o direito de usar o selo babaca e chamar sua massinha de Play-Doh. Mas eu acho que a Estrela tinha uma licença antiga da Play-Doh, e agora que acabou a licença e a Hasbro veio com a Play-Doh, a Estrela fez outra parada e chamou de, sei lá, Supermassa. Quanto à adicção da senhora Jovem Nerd em consumir massa de modelar, gostaria de tranquilizá-la, pois a mesma é feita de amido, sal comum, carbonato de cálcio, lubrificante, pigmentos alimentícios, conservantes, nada que não contém em qualquer alimento do supermercado, além de fragrância. Inclusive, o cuidado com relação à ingestão de massinha é tão levado a sério que no pote há um alerta aos pais. Este produto contém trigo. Já aviso. Caraca. Porque seu filho vai comer essa merda de não, qualquer... Não, é glúten free. Só fica de olho no glúten, exatamente. Pisando os portadores da doença celíaca. Por fim, gostaria de afirmar que fui muito sortudo em minha infância, pois ostentava não só um Thunder Tank, como o castelo de Grayskull. Olha que milionário. Oh. O amiguinho rico da vizinha. No entanto, meu maior trunfo era um brinquedo jamais citado no Nerdcast e rarissimamente encontrei em fórum ou comunidade de redes sociais outras pessoas que o possuíssem. Ele era fabricado pela Tectoy e se chamava Mr. Show. Só que o S do Show, um cifrão, tinha a cara do Silvio Santos, articulava a boca, mexia os olhos e falava em português. Nossa. Vinha com dinheiro, tipo banco imobiliário, quatro jogos podendo participar até quatro jogadores. Segue o link pro comercial americano. Peraí, Mr. Show, comercial americano? Com a cara do Silvio Santos? Será que era uma cara parecida com o Silvio Santos? Caraca, que flashback! Ele só é parecido com o Silvio Santos. Esse realmente era uma... Caraca, não lembro de nada disso. Você não lembra? Eu lembro desse, mas eu nunca tive... Caraca, amigo riquinho da vizinhança você era. Caraca, me deixou muito bom. Suzana Martins de Lima, professora de arte, 28 anos, presidente Pitácio, São Paulo. Olá, Jovem Nerd Zagal, esse não é o meu primeiro e-mail. Pode ser o segundo. Eu acho que, né? Tendo em vista que existe uma nova regra no mercado. Mas calma, tendo em vista essa regra, ela falar não é meu primeiro. Se for o segundo e-mail, ela pode falar não é meu primeiro e-mail. Ela podia dizer, é o meu segundo. Mas não tá na regra. Dizer qual. Não, eu não sei. Bom, enfim. O último Nerdcast me recordou alguns traumas de infância. Minha família não tinha condições financeiras tão boas e éramos em três. Então, meus pais tinham o hábito de comprar bonecas alternativas, em especial as Barbies. Eu e minha irmã caçula Lula, brincávamos na atual casa dos meus pais, que na época estava em construção. Que excelente brincar numa casa em construção. Tínhamos um quarto que montávamos as casinhas das Barbies e deixávamos tudo espalhado. E as bonecas peladas ou com roupa, inventadas com retalhos de tecido. Fato que irritava tremendamente a minha mãe. Em uma bela manhã, era um sábado, acordamos e corremos para esse quarto. E ali havia umas madeiras que eram usadas na construção. Estavam lá amontoadas. Quando olhamos, nossas Barbies estavam sentadas em cima das madeiras. Nossa. Vestidas com seus vestidos corretos e as bonecas com desenhos de lágrimas no rosto. Oh, meu Deus do céu! Caralho, que história. Para uma criança criada vendo boneco assassino, lendas de Barbies e pactos com o diabo, nossa primeira reação foi óbvia. Correr e chorar desesperada. Minha irmã caçula nunca mais brincou sozinha ali. Recentemente, eu escondi vários brinquedos de meus sobrinhos, pois eles estavam muito mal educados. E minha mãe, que hoje é avó, reclamou que eu traumatizaria seus netos. E recordei a ela essa zoeira que ela fez conosco. Caraca, a mãe que fez? Caraca, que maravilhoso. Ela só deu risada e não disse nada, mas eu tenho certeza que foi ela, rapaz. Ah, excelente. On the road again. Eu acho que a gente vai perder feio pro Carlinhos. O Carlinhos, ele é muito hardcore de estrada. Ah, sim, não só agora, né? É verdade. Agora não, desde antes. Desde sempre, é. Tem muito do motivo de eu não gostar de avião. Eu prefiro viajar 15 horas de carro do que pegar um avião de uma hora. Você sabe. Que avião cai, sei. Não. Você sabe que nas 15 horas de estrada você tá correndo mais risco do que uma hora de avião, né? Você sabe. Não sei se nos Estados Unidos eu não vejo acidente nas estradas. Tipo, é muito pouco. Que isso, tem acidente, cara. Não vê por quê? Lógico, não, eu tô zoando. É óbvio que eu sei que tem muito mais acidente. Que ele limpa rápido. Mas eu prefiro me defender na minha teoria do que acreditar na realidade. Não, tudo bem, olha só. É normal ter medo de avião, mas a realidade aqui é mais arriscada na estrada do que no avião. Mas olha só, eu quero perguntar o seguinte. Road trip é aquela viagem, qualquer viagem de carro na estrada, ou é só aquela viagem que você tá numa boa pra conhecer os lugares no meio do caminho? Sabe qual é? Aquela viagem relaxada. Não, qualquer viagem. Não, cara, você tá na estrada, é road trip. É, qualquer viagem. Eu vou até Petrópolis ali. É um road trip. Viagem, é. Você vai de carro. Ainda mais em Petrópolis, que você para pra comprar banana, para pra comprar um monte de coisa. Então, né? Mas porque o Carlinhos teve duas experiências. Ele teve as experiências de se mudar de estado e viajar 12 horas seguidas. O Carlinhos é literalmente um caminhoneiro. Ah, é. Ele já viajou com carga. É, muito. Aqui nos Estados Unidos tu faz a mudança sozinho, né? Tu aluga um caminhão e viaja. E a gente veio da Virgínia pra Orlando, pra Flórida, e deu umas 18 horas de viagem de caminhão, porque o caminhão vai mais devagar, né? Mas no total, né? Você parou, dormiu e continuou no dia seguinte. Não, direto. Não. Todas as viagens que eu fiz Virgínia, Flórida, porque minha mãe morava na Virgínia, a gente ia direto. Dava entre 12 a 15 horas. A gente parava só pra abastecer. Carlinhos, puta, que tem que respeitar isso. Cara, isso é uma linha reta muito tranquila. Eu não sei se... Mas a linha reta é o pior. É exato. Né? É, dá uma cansada, né? Você fica... A linha reta que é o problema. Que aí você entra no modo sono. E aí você entra no modo Red Bull agressivo e comida sem parar. Não é tão complicado. Complicada foi essa que a gente fez de Orlando pra Califórnia. Essa sim deu 7 dias de viagem. Então isso sim foi puxado. Peraí. Não sei se eu faria tão cedo de novo. Você viajou 18 horas seguidas. Você revezou com a senhora Troll, com a sua esposa? Não, eu gosto de dirigir. Tipo, 18 horas é sair de manhãzinha, chegar no final do dia, de noitinha, tá bom. Caraca, cara! 18 horas é chegar quase no dia seguinte. Exato! Cara, esse cara é um caminhoneiro no coração, cara. É mesmo, cara. Parabéns. Olha quantos estados que tu vai conhecendo, tu vai passeando, vai... mesmo não parando muito tempo, tu vai conhecendo um pouco da cidade que tu passa. Mas você chegava a entrar nas cidades? Porque tem Rodanel e tu tudo que é lugar. É, não, é que aqui os postos de gasolina, por exemplo, nessas estradas principais, não são na estrada. Tu tem que entrar pelo menos um pouco dentro da cidade, né? Uhum. Então tu conhece pelo menos as beiradas da cidade. Mas essa viagem que você fez agora pra Califórnia, quantas horas por dia você dirigiu? Eu comecei fazendo 9 a 10, porque o motorhome também é mais lento, né? Então, e é mais difícil de dirigir a primeira viagem longa que a gente fez. Então a gente fazia 8 a 10. Depois eu comecei a diminuir por umas 5 a 6 pra não me puxar muito. Não é que o motorhome seja mais lento. Ele é mais difícil de frear. Essa é a diferença, que você consegue. Você consegue alcançar boas velocidades com o motorhome. O problema é parar ele, né? É, e ele fica mais pesado ainda conforme tu tá botando, quanto mais entulho tu põe. Como a gente foi passar 60 dias fora, a gente botou uma casa inteira dentro, né? Pra 2 meses. É, se você frear brusco, vem um micro-ondas na sua nuca, né? Não, é tudo presinho, é tudo bem preso e tal. Meu cachorro. O cachorro vem voando. O cachorro voa. Cara, eu tinha vontade de fazer uma viagem no motorhome, mas depois que eu vi a sua, eu tô pensando várias vezes. Não, é que a gente fez muito na corrida, sabe? Pra tentar curtir ao máximo da outra costa. Se tu fizer ela bem devagar, como o povo normalmente faz, essa de costa a costa, o pessoal tira 1 mês a 2 meses pra fazer só a viagem. Uhum. A gente fez 2 meses contando por toda a costa que a gente ficou passeando, né, também. Então se fizer ela devagarinho, tu nem sente. O normal é tu viajar de 3 a 4 horas e curtir a cidade, né? É uma viagem de aposentado, né? Uma viagem de aposentado. É, nossa! Aqui a gente foi parando em campings, né? Como a gente tinha muito patrocinador, a gente teve condições de parar em campings. E tu só vê velhinhos, só aposentados, é uma cultura bem de aposentado americano viajar de motorhome. Caraca, que então, engraçado. Você sabe que os velhos, eles morrem, assim. Eles podem estar dirigindo do seu lado e morrer. Você tem essa consciência? Não tem um copiloto velho de motorhome? Ah, cara, eu não sei, cara. Eles parecem os velhos muito felizes, pelo menos. Então, sei lá. Parece estar bem saudável. Se eles morrerem na estrada, tem alguns motorhomes que eles são do tamanho de um ônibus, daquele duplo. E quando o cara tem a grana pra ter esse motorhome, que é do tamanho de um prédio, ele geralmente reboca o carro dele atrás, né? Porque não dá pra você ficar andando com um prédio no meio da cidade. E aí ele reboca uma caminhonete atrás, geralmente uma Dodge Ram. Teve um que eu vi que era o cara no motorhome do tamanho de um prédio, de um pequeno prédio, né? De 2 andares, rebocando uma Dodge Ram e em cima da Dodge Ram uma lancha. Não, a gente já viu puxando um Jeep e atrás um jet ski, por exemplo, sabe? Duas puxadinhas assim. E fantástico. Tipo, eu tenho no canal que, tipo, a gente era o único que não tinha carro sendo guinchado. É, eu acho que é meio que normal o pessoal puxar o carro junto. Brasileiro sempre, né? Passando vergonha. Eu já vi um modelo de motorhome na internet, não ao vivo, né? Tem uma garagem, então ele leva o segundo carro dentro dele. Dentro, é. Embaixo dele, do ladinho, né? Eu já vi esse caralho, vídeo. Caralho, isso é inacreditável, cara. Isso é realmente uma casa, você tem uma garagem. Você leva o seu carro, incluso. A maioria é motorhome grande mesmo. Tipo, o nosso é motorhome pequeno. Então, quando tu vai num camping desses, a maioria é motorhome grandão. E pra dificultar mais ainda, o pessoal não precisa de carteira especial, né? Só precisa de carteira de carro. É mesmo? Então, o cara tá... Dirigindo um carro, um ônibus daquele? Então, tem uma metragem que eles dizem aí. Acima de 45 pés, tu precisa de uma carteira especial. Ah, mas tá. 45 pés, eu não sei transformar agora pra metragem brasileira, que eu já tô muito acostumado aqui. 45 mas é pés muito grande. Não, acho que é mais, né? 13 metros. Mas é muito grande. Tipo, é um ônibusão pra precisar de carteira especial. Um ônibus normal, carteira de carro dirige aqui. Então, mas pro seu motorhome e pro seu caminhão de mudança lá que você alugou e tal, tinha muita diferença de carro pra dirigir? Esses? Tu estranha quando tu pega, sabe, assim, no primeiro dia, assim, porque tem que fazer a curva um pouco mais aberta, senão a roda de trás pega na calçada. Mas depois acostuma, tu nem percebe. Mas assim, no peso também, tudo, na freio. É que o motor é muito mais forte, sabe? O freio sim, o freio tu nota. Se tu tá andando muito rápido na estrada, por exemplo, o motorhome, tu anda a 110 por hora, quilômetros, que dá umas 75 milhas, acho, por aí. E aí, se tu vai precisar frear, demora muito mais pra tu parar inteiro, né? Então tu sente um pouco do peso. Tem que acostuma, né? É, o freio é a parada. Andar pra frente, todo mundo anda. O negócio é realmente a parte do freio. Essa aqui é sinistra, mano. É, o caminhão de mudança, então, quando eu vim de mudança final pra Orlando, eu peguei o maior possível que dava pra alugar, né? Porque a mudança era grande. Esse era difícil de dirigir, difícil de frear, difícil de acelerar. Então, nessa viagem de mudança da Virgínia pra Flórida, de 18 horas heróicas, conta o que, tipo assim, primeiro, como você permaneceu acordado, andando aquele sono quando você tá dirigindo, ou se deu, você parou pra tomar energético? Não, sempre quando eu faço uma viagem mais longa, eu já deixo no porta-luva uns 3, 4 energéticos, de um que tem pequenininho aqui, que duro, tu toma, vira, parece que tu toma uns 40 cafezinhos junto. Uhum. Parece que tá com os olhão estralado, assim. Pequenininho, você tá sendo irônico, né? É um que é gigante, que vem meio litro, não é esse? Não, é um bem pequenininho. É um shotzinho de... Ah, então esse que é um shot, sei qual é. Não, rebite. Aqui no Brasil tem, rebite. É. Chama rebite. se da Sony toma, passa na hora. Tipo, 2, 3 minutinhos depois, parece que tomou uma porrada na cara e acordou, sabe? Então eu sempre tenho no porta-luva por via das dúvidas. Mas se eu fico com sono, aqui tem muita rest area, né? Que é uma área de descanso, que é segura e tal, que tu pode parar pra passar a noite, se quiser dormir. Então dá pra tu parar tranquilo se tu te sentir cansado. Tu não precisa fazer loucura, né? A cada, sei lá, uma hora tem uma rest area na estrada. Mas e aí, o que você ouve nas suas road trips? Tá, rádio AM, né, caminhoneiro? Fazer a média que eu ouço Nerdcast? Não, normalmente a gente ouve bastante Nerdcast, principalmente porque é longo, uh-huh. A gente passa umas 2 horas, nem sente passar. Não, eu já vi você postando coisa, vídeo e tal, e vocês ouvindo Nerdcast. É verdade. Isso é estratégia de fazer média, né? Olha aí. Será que você um dia pode viajar ouvindo este Nerdcast? Esse? Alguém deve estar fazendo isso nesse momento. É verdade. Esse Nerdcast eu vou mandar emplacar. Vou dar um jeito de trilha sonora, vim emplacar. Imprime a versão do Wave. Não, manda adesivar o motorhome, cara, com a vitrine do Nerdcast. Boa, boa, vai mesmo. Tem espaço lá pra botar. Eu, quando dirigia mais, né, hoje em dia eu dirijo pouco, mas quando dirigia bastante, que ia pra São Lourenço direto, eu ouvia rádios locais. Eu botava meu rádio e eu ia sintonizando a rádio da região. Olha que maravilha. Quando você tá na estrada, não tem quase rádio nenhuma. Então você dá aquele, né, o scan lá do rádio, né, pra ele procurar a estação que sintonize, ele pega a rádio local. Estamos apresentando Coração Sertanejo. A gente tentou fazer isso nessa viagem agora, tipo, chegar no Texas e ver a rádio do Texas. Mas daí, sabe, como a gente fez a costa muito embaixo do México, a gente só pegava músicas mexicanas. Muita, em toda a costa de baixo, a parte de baixo dos Estados Unidos, muita rádio mexicana, muito, muito. É que é só uma, né? Só existe uma música mexicana que é... Mas o que tinha de mais maneiro nas rádios locais? Ah, a gente tentava até, principalmente pra ouvir notícias também, a gente tentava pegar um pouco de notícias da parte local mesmo, pra tentar pegar um pouco da cultura, porque muda muito, muito, muito, muito. Se tu tiver a oportunidade de fazer algo assim, faz. Essa viagem que a gente fez, de estado, passando estado por estado, a gente tentou passar o mais dentro de cidade possível pra ver a cultura de cada cidade, cada estado. E muda demais o sotaque, o jeito de falar, aquele sotaque sulista, tipo do Daryl, do The Walking Dead. Muda muito, parece que tá mudando de país, sabe? Então a gente tentava pegar no rádio um pouco disso também. Deixa eu contar uma história de rádio mexicana. Quando a gente fez a Nerd Tour Califórnia, a gente foi viajar no dia do jogo do Brasil, né? Isso. Dia do 7-1. No dia do 7-1. Já foi uma road trip difícil, porque a gente tinha 2 carros. Tinha um carro conversível que tava com o Dave, tinha uma minivan que tava comigo. Só que tava o dia mais quente da história da Califórnia. Tava fazendo, sei lá, 50 graus. E é pelo deserto a viagem, né? A gente tava indo de São Francisco pra Yosemite. E é pelo deserto. Você passa um pedação pelo deserto. A gente não tava indo pra Yosemite, não. A gente tava indo pra Los Angeles. Não, a gente tava indo pra Yosemite. Tava indo de São Francisco pra Yosemite no dia do 7-1. E o carro tava começando a querer superaquecer. Caraca. Tem várias subidas, né? Você vai subindo uma serra, né? O Yosemite é no alto, você vai subindo aos poucos uma serra. E eu tava com o olho no ponteiro ali da temperatura do carro, cara. Porque direto, quando ele começava a passar um pouco da metade, eu dava uma aliviada, sabe? Ia mais devagar. Porque eu tava com medo de... Imagina, gente, numa van azul e o carro super azul, igual parecia um chocolate bis ambulante. Não era? Lembra dele? Lembro. E a gente com o medo do carro superaquecer. E nisso começou o jogo, né? Porque a gente se atrasou pra sair. A gente ainda tava na estrada quando o jogo começou. A gente começou a procurar sintonizar as rádios pra ver se a gente conseguia ouvir o jogo. Porque até então a gente achava que o Brasil ia pra final da Copa do Mundo, né? E aí a gente pegou umas rádios. Não era rádio mexicana, porque a gente tava no norte da Califórnia, mas, bom, um dia aquilo ali foi mexicano. É, mas era uma rádio latina. É, mas era rádio em espanhol, e aí a gente só conseguia achar a rádio em espanhol e o cara falando em espanhol. E eu não falo espanhol, não entendo espanhol direito, ainda mais quando o cara tá narrando o futebol, que é diferente, né? E aí o cara começava assim, gol, gol, gol da Alemanha! E não dava pra entender direito o que ele tava falando. Assim. É, ele fala isso, né? Ele não fala gol. É muito rápido. E aí a gente fala assim, não, putz, mas será que foi gol da Alemanha de novo? Não, não é possível. O cara tá no replay. É, aí tem uma hora que eu falei assim pra Patrícia, né? Eu falei, eu acho que foi gol da Alemanha outra vez. Eu acho que é isso que ele tá falando. Porque não tem um momento assim que, tipo, para, o cara grita gol por horas e depois o jogo recomeça. O jogo, a falação continua igual. Então, o problema não é isso, cara. O problema é que a diferença, o intervalo de tempo entre os gols foi tão curta que não dava tempo do cara fazer isso. É, não dava pra entender o que tava acontecendo. E aí eu falei assim, eu acho que tá 3-0, tá? 2-0. E foi assim, a viagem inteira, e a gente num calor absurdo. Aí teve uma hora que a gente gente parou. Quando a gente tava quase chegando lá no hotel, assim, que é no topo de uma montanha, tinha uma lojinha no pé da montanha. Aí eu falei, vamos parar na lojinha pra gente ver na televisão o que tá acontecendo, né? E aí no que a gente parou na lojinha, olhou lá, e óbvio que isso nem tava passando na televisão e ninguém tava nem aí. Claro, né? A gente não conseguiu entender nada e a gente foi perceber quando a gente chegou no hotel que tava no intervalo do primeiro pro segundo tempo e tava, sei lá, 5-0, né? Uma coisa assim. E já tinha ido pro caralho. E a gente ainda, quando a gente chegou no hotel, a gente tava com a camisa do Brasil, né? Eu e o Eric com a camisa do Brasil. A gente sentou na mesa, do restaurante e tava passando o jogo na televisão. Tinha só uma outra família numa outra mesa. E aí os caras falando, assim, no meio das falas, eles falam assim, negócio assim, tipo, aí a gente começou a falar assim, cara, esses caras são alemães. Aí uma hora eu não aguentei, eu fui até eles e perguntei, vocês são alemães? E eles, sim. E eu com a camisa do Brasil. E eles, sim, desculpa aí. Eles falaram, eles pediram desculpa. Desculpa. Pediram, eles foram, eles não me zoaram nem um pouco, assim, eles só ficaram assim, desculpa aí, tipo... É pena, né, cara? É, a gente não queria ofender, entendeu? Aí eu falei, não, tá tudo certo, relaxa, fica tranquilo aí. A gente ainda teve a capacidade de sentar do lado da única mesa alemã que tinha no lugar. Esse bagulho que o Guga falou do superaquecimento, quando a gente foi e quando voltou, tem um monte de placa pra desligar ar-condicionado, pra evitar o superaquecimento na subida dessas montanhas. Pelo menos na I10, a cada, sei lá, 100, 200 metros, tem uma torneirinha com plaquinhas escrito não beba essa água, é água pra radiador ou pro motor. Caraca! E a gente, na volta, eu fui filmando, mostrando que tinha 7 carros numa subida parado pro superaquecimento. Eu nem sabia que tinha que desligar ar-condicionado pra não superaquecer o carro. É, você tem que desligar o ar-condicionado e você tem que tentar não forçar ele, né? Tem que fazer ele trabalhar na rotação baixa. E tem que ir de olho no ponteiro, cara. Começou a subir demais, você para. Tem vários motivos pro carro superaquecer, né? Não é só forçar o motor. Se o óleo do motor estiver velho, ele pode superaquecer. Se estiver baixo, ele pode superaquecer, porque o óleo do motor ajuda a resfriar. O líquido do sistema de radiação, do radiador, estiver baixo, ele vai superaquecer. Se você não estiver usando aqueles produtos, né, que ajudam a manter o líquido mais frio, né, também. Então, tudo isso é levado em consideração. Se você estiver com um carro tinindo, vamos dizer assim, é muito difícil ele superaquecer. Agora, é claro, a gente pega o carro numa locadora, o cara não se preocupa com isso, né? É, sei lá. A locadora bota o óleo mais barato, não deve botar líquido nenhum no negócio da água e seja o que Deus quiser, né? E muitas pessoas também não se importam tanto assim, né? E é por isso que é essas que param na estrada. É, e quando você tá a 50 graus, assim, na subida, você tem que ir devagarzinho. E não é pouca subida, né? Porque a gente chegou a 8 mil pés. Traduzindo, isso dá uns 2 mil e pouco metros de altura em relação ao nível do mar. E aí tu chega lá em cima e começa a descida, tem uma área de testar freios, que é uma saída para carros, e para tu testar o freio antes, porque começa a descida direto, né? É tipo um durante pátio? Todo esse tempo que tu subiu. É, tipo uma rest area que tu pode sair para testar o freio do teu carro ou caminhão, e aí tu começa a descida, e no meio da descida, mais ou menos, tem uma área de escape, que é para tu jogar realmente o carro ou caminhão para bater num punhado de pedra. O quê? É, tu tem uma saída assim na direita da estrada, que é só pedrinha de cascalho, assim. Brita, né? Brita. É, brita, e aí tu vai nela, e no final dela tem uma montoeira gigante de pedra, que é se tu tiver sem freio pra tu te jogar nessas pedras. Todas as montanhas que a gente passou tinham isso nas descidas. Nossa. Foda, eu nunca vi isso no Brasil. Foda. Eu filmei isso também, bem legal, bem diferente, né? É, porque o freio pode estar funcionando no começo da descida e ele pode superaquecer, né? E aí fodeu. Era mais de caminhão, né? Exato. Cara, teve uma vez, a primeira viagem que eu fui fazer de estrada é dirigindo. Eu tinha 18 anos, sei lá, tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Eu queria ir pra São Paulo pra ver a Patrícia. Eu tava namorando com a Patrícia e ela morava em São Paulo, eu morava em Brasília. E eu queria ir pra lá pra ver ela num feriado, coisa assim, eu ia de carro, porque naquela época a passagem de avião era muito, muito caro, muito mais caro do que é hoje. E eu queria pegar o carro e ir pra lá, porque eu já tinha ido algumas vezes de ônibus, mas você chega lá e você não tem como se locomover na cidade, né? Eu queria ir com o meu carro. E eu nunca tinha feito isso, nunca tinha viajado de carro, e eu não entendo muito de carro ainda, mas naquela época ainda menos, né? Eu tinha nenhuma experiência. E eu tava, tipo, empolgado com a ideia de que eu ia dirigir, são 1000 quilômetros de Brasília a São Paulo, 10 horas de viagem direto. É, um pouco mais, né? Você consegue ir 100 por hora certinho. E aí eu tava muito empolgado, mas eu tava com medo, tava um pouco de medo, sabe? Puta, eu nunca tinha feito isso. E outra coisa, que não tinha GPS na época, né? Tinha que ir com o guia quatro rodas, olhando as páginas, coisas assim. Nossa, cara, como é que pode? Isso é muito impossível, cara, hoje em dia. A gente não consegue mais fazer isso. Pois é uma habilidade que a gente, tipo, datilografar, né? Uma habilidade que só as pessoas antigas têm, que não faz mais sentido hoje. Eu já viajei muito sem GPS. Pois é, cara. Eu tava meio receoso, eu fui levar, primeiro erro de quem não sabe fazer as coisas. Eu fui levar o carro numa dessas lojas de freio, sabe qual é? Que o cara chega assim, tem até um episódio dos Simpsons que acontece igualzinho com o Homer. O cara chega assim e fala assim: ah, o seu freio tá com um problema ali naquele parafuso. Ah, quanto custa pra consertar? R$2.000. Você tá maluco? Eu não tinha dinheiro pra isso. E aí o cara falou assim: não, mas eu não posso nem deixar você sair daqui porque é muito perigoso. Ah, tá bom, vai, faz aí o negócio, parcela aí em 10 vezes, coisa assim. Aí o cara vai lá, pega tipo uma barra e desentorta um negócio. É esse o serviço dele, que ele cobrou R$2.000 pra você. Aí eu fiz isso, fiz toda uma revisão de rodas, de freio, caralho, e fui no posto abastecer o carro, porque no dia seguinte de manhã cedinho, sei lá, 5 da manhã, eu ia sair pra pegar a estrada. Eu queria fazer a viagem num dia só. Abasteci o carro, enchi o tanque do carro e parei ele do lado do negócio que enche o pneu, sabe? Do calibrador do pneu. E aí eu falei assim pro segundo erro clássico de quem não sabe lidar com carro. Eu pedi pro motorista, pro frentista dar uma olhada na água, no nível da água e do óleo. E eu entrei na lojinha porque eu fui comprar uns snacks que eu ia querer comer no dia seguinte na viagem. Uhum. Quando eu voltei, o frentista calibrou meu pneu e falou assim: ó, eu não só verifiquei a água do seu carro, como eu fiz uma limpeza geral no sistema de água aí do carro. Quanto tempo você ficou dentro dessa loja comprando snack? Não, foi rápido. Quando eu cheguei, o cara tava fazendo. Ele pegou e ele enfiou a mangueira no negócio, no reservatóriozinho de água, e desconectou a água do outra ponta do motor e, tipo, rodou a água dentro do motor. É, mas isso não tá totalmente errado, não. Não tá totalmente errado, mas você não pode fazer isso com carro quente. Porque não, isso não, tem que esperar. Porque a água não volta pro nível certo. Até aí, eu não sabia de nada. Eu até olhei pro cara e falei: puxa, obrigado, mas que belo serviço. Achei ótimo o cara ter feito isso. Beleza. Peguei meu carro, fui pra São Paulo, dirigi 10 horas seguidas e foi do caralho, assim. Foi uma sensação muito boa de liberdade, sabe? E de, cara, eu realmente consegui fazer isso sozinho pela estrada. Eu fiz uma coletânea, era em fita cassete ainda, o som no meu carro. Eu fiz uma coletânea só de músicas de estrada, sabe? Só, tipo, Highway Star. Harley Davidson Road Songs, é a melhor coletânea que tem. Eu tinha. Só música que fala de você estar na estrada. Born to be Wild, o hino dos motoqueiros. Eu fui cantando na estrada, sabe? Tipo, foi motivacional a parada. Não é motivacional, é pra você. Mas tu foi sozinho? Eu fui sozinho. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Fui sozinho. Dirigi 10 horas seguidas. Parabéns, cara. E ainda teve o seguinte: quando eu cheguei em São Paulo, olha essa outra também. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha comprado o Guia de São Paulo, Guia de Ruas de São Paulo. É, que é uma bíblia. É um livrão, né? É uma bíblia. É uma bíblia, é um catálogo telefônico. A mesma folha de papel de uma bíblia. E, cara, entende o seguinte: eu nunca tinha... A única cidade no mundo na qual eu já tinha dirigido era Brasília, que é uma cidade toda certinha, onde as ruas são largas, e elas são todas retas, e elas foram planejadas pra isso. Primeiro veio a rua, depois a cidade. Qualquer outra cidade do mundo, primeiro veio a cidade, depois a rua. Sim. Aí, beleza, mas até então eu não sabia. Ele vem o livrão, né, a bíblia, e dentro da bíblia vem um mapa com a cidade resumida. Sim. E aí eu olhei, eu falei: pô, eu vou olhar esse mapa porque é muito mais fácil. E aí eu olhei e tinha um caminhozinho ali, assim: ah, se eu pegar essa rua aqui, virar na terceira esquerda aqui, na quarta esquerda ali e tal, eu chego na casa da Patrícia. Só que como esse mapa era resumido, ele não tinha todas as ruas. Ele não tinha praticamente nenhuma rua. A rua que eu falei assim: ah, eu vou virar aqui à direita e eu vou virar na terceira esquerda, a terceira esquerda era a 30ª esquerda. Porque ele suprimiu 30 ruas ali pra caber no mapa pequeno, entendeu? Era só pra dar uma ideia. Eu não sabia disso. Então, no que eu entrei em São Paulo, pela Marginal Tietê, eu olhei: bom, beleza, agora eu vou seguir o meu mapa. E, tipo, na segunda rua já não tava certo mais a instrução, o plano que eu tinha feito já não dava mais certo. Eu tava tão empolgado, tão motivado. Esse lance da música motivacional funciona mesmo, cara. Que eu tava, tipo, me sentindo muito poderoso. E aí eu pensei assim: quer saber? Eu vou seguir as placas. Não dá pra parar e ler o mapa. Tô no meio da Marginal do Tietê. Não dá pra eu encostar no carro e ler o mapa. Eu não tava no posto. Dá até pra andar de marcha ré. É, não, eu sei dessa história aí. Mas eu não tava tão motivado assim. Mas você decidiu navegar pelas placas. Eu fui pelas placas, cara. E aí eu comecei a olhar, eu tinha estudado o mapa, eu tinha mais ou menos uma noção da direção que eu tinha que ir. E eu tinha uma placa escrita assim: Zona Sul. Então eu vou nesse, Zona Sul, eu sei que eu tenho que ir pro Sul. E aí eu fui pra Zona Sul. E aí, mais ou menos, as placas, como eu fiquei muito tempo olhando o mapa, eu sabia mais ou menos a posição dos bairros, entendeu? Das ruas principais, etc. Então eu vi assim, tipo, Avenida Paulista. Ah, pô, vou pra Avenida Paulista, que eu sei que é mais ou menos por ali. Se eu chegar dali, eu consigo ir pra lá. Deu certo. Eu realmente consegui, indo pelas placas, eu consegui chegar muito perto da casa dela, a ponto de lá no final, eu abri a página ali que aparece e consegui chegar na casa dela certinho. Nossa, eu sou então... dependente de GPS em qualquer momento. É, pois é. Não, hoje eu também, mas eu lembro de uma época em que eu conseguia chegar nos lugares sem GPS. São tempos imemoriáveis, eu não consigo nem lembrar, mas eu lembro que você tá falando aí de, eu fui pra ir seguir pelas placas. Eu lembro, primeiras vezes que eu fui em São Paulo sempre foram terríveis, né? Principalmente porque eu não conheci ninguém na Moca. Se eu conhecesse, seria tranquilíssimo. Porque era o único lugar que eu conseguia chegar, mesmo não querendo. Mas eu lembro de alguma... Depois que eu já tava mais habituado, eu lembro dos meus amigos falar, ah, você vai pela Marginal até a Ponte do Limão, sei lá, e aí depois de passar da Ponte do Limão, vê não sei aonde, aí vê a loja Golfinho, aí, sabe? Era assim que a gente dava informação, né? Referências, né? E funcionava, cara. Eu cheguei lá no final, eu cheguei lá me sentindo, tipo, sei lá, Cristóvão Colombo. Eu cheguei, sabe, um conquistador, assim. Yes! Eu realmente cheguei até aqui, com próprias mãos. Entendeu? A sensação foi essa. A gente passou o feriado lá em São Paulo, foi incrível, foi super legal e tal. Quando eu tava voltando, na altura de Ribeirão Preto, o ponteiro do aquecimento do meu carro começa a bater lá no indo da esquerda totalmente pra direita. Mas que merda está acontecendo, né? Pô, eu fiz tudo direitinho. Na hora que ele começou a superaquecer, sair fumaça, eu tava passando na frente de um posto, por sorte. Nossa senhora. Entrei no posto, parei ali do lado onde tem uma mangueira, coisa assim. Tá acontecendo, já tava fervendo, sabe? Tava jorrando água e tudo mais. Tu abriu a tampa do motor? Não, ela tem tipo uma válvula, né? Que faz ele começar... Que ah, uma hora não, ela deixa... É, sim, pra não explodir, exatamente. É, eu abri e já tava vazando, assim. Já tava saindo fumaça e já tava vazando água pelo canto da tampa. Mas é arriscado até abrir a tampa, o capô, você sabe, né? É, porque você pode se queimar, né? Pode espirrar em você e ela tá, tipo... E ela tá acima de 100 graus, né? Porque ela exato. Tá sob pressão. Mas aí eu fui lá, esperei esfriar um pouco, veio o frentista, me ajudou, pôs o pano ali, aí a gente abriu. Sei lá, deve ter sido... Acontece às vezes, né? Esforçou muito o motor, tá, o carro superaqueceu. Completou o nível de água de novo, que também é algo que você não pode fazer com o carro quente. Esperar o carro esfriar, acabou. Completou o nível de água de novo, segui viagem e, sei lá, em 20 minutos aconteceu a mesma merda. E aí, não tinha mais jeito, cara. Aí eu chamei o guincho. Nossa, você tava onde? Eu tava no meio da... Eu tava chegando em Ribeirão Preto. Não, tu tava muito longe de Brasília. Eu tava indo de São Paulo pra Brasília, mas tava na altura de Ribeirão Preto. São uns 300, 350 quilômetros de São Paulo. Que grana de guincho. É, eu tinha seguro, né, que tem isso incluso e tal. Até aí tava ok. Aí veio o guincho, me levou e falou assim, ó, não tem outro jeito, eu vou te levar pra Ribeirão Preto pra você levar o carro pra arrumar lá. Aí eu, beleza. Cheguei em Ribeirão Preto, ele falou assim, ah, tá bom. Aí o cara do guincho, terceiro erro, tem experiência. Olha, eu posso levar você na autorizada Volkswagen, que é aqui, tá bem aqui, você pode deixar o carro ali e ver o que eles fazem. Eu tenho um amigo que tem uma oficina bem ali e vai te cobrar mais barato. Eu, porra, amigão, irmão caminhoneiro, me leva no seu amigo, vamos lá. O nome do cara era Cláudio, filho da puta. Eita. Ele foi lá, largou o meu carro, aí o Cláudio falou assim, ó, tem que ver aí se não empenou o cabeçote. Cara, que escroto. Cara escroto. Se só ferveu, não sei o que, então a gente troca a água, a gente testa, isso aí. Agora, se empenou o cabeçote, você pode só trocar a junta e torcer pra não acontecer nada, mas se empenou, você tem que retificar o cabeçote. Tá. Eu tô com pena do jovem Google já. Porra, cara, você não faz ideia. Aí eu falei, tá bom, faz aí o que tem que fazer. E por sorte, coitado, quando eu tava... Jovem Google é rendido, faz o que tinha que fazer. Não sabia, cara, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. O cara do guincho falou assim, eu falei, pô, me leva aí pra um hotel, né? Claro, tem um hotel ótimo aqui. Aí ele me levou pro hotel no centro da cidade, que é o hotel mais vagabundo, onde acontecem as coisas escusas. O inimigo vai pra trocar mala de dinheiro. É esse tipo de hotel. Eu cheguei lá, eu fiquei nesse hotel 10 minutos e, por sorte, a família da Patrícia é toda de Ribeirão Preto. Aí eu liguei pra Patrícia e falei assim, puta, eu tô num hotel, tive que deixar o carro no guincho, na oficina mecânica do amigo do guincho. Ela falou assim, não, minha família é toda daí, eu vou pedir pro meu tio ir aí te buscar. E a gente não tinha grana nessa época, né? Então, tipo, pagar hotel era um problema. Aí exato. Eu voltei no hotel, eu já tava no quarto do hotel que, sei lá, era um hotel tão vagabundo que também não ia ser tão caro. Eu cheguei lá e falei assim, ó, não vou ficar no quarto, vou sair. Aí o cara falou assim, ah, não, tudo bem, beleza. Você ficou 10 minutos lá em cima, beleza, não tem problema nenhum, pode ir embora. Eu falei, eu não usei nada, tá? Ele falou, não, tá bom, tudo bem, pode ir embora. Aí eu fui. Pô, tu deu sorte que tem muito hotel que 10 minutos é o tempo mais suficiente. É, pois é. Pois é, não, eu dei muita sorte na parte do hotel. É uma maneira de ver sorte nessa situação toda. Outra sorte que eu tive, foi sorte pra mim, um parente do avô da Patrícia tinha morrido nesse exato dia. Nossa. Por isso o avô da Patrícia estava em Ribeirão Preto para o velório e ele tinha uma casa em Ribeirão Preto. E aí ele falou, não, vai ficar na casa lá com meu avô e tal. E aí eu fui lá com o avô da Patrícia, que era minha namorada, sei lá, há meses. E aí, de repente, eu vou passar uma noite com o avô dela. Aí sim. Olha que situação maneira. Você já conhecia o avô dela? Ou foi a primeira vez? Não, conhecia assim, de apertar a mão e mais nada, sabe? Entendi. E eu era o maluco cabeludo que tava namorando com a neta dele. E aí, beleza. Aí eu passei a noite lá e tal. No dia seguinte, o Cláudio, o mecânico, veio trazer meu carro. Ó, tá prontinho. Retifiquei o cabeçote. Cara, que mentira. Que filha da puta, é cara. Mentira por quê? Não dá pra dar um dia boa? É um trabalho muito demorado. Retificar o cabeçote é você fazer o cabeçote ficar reto. Você vai lá, passa ele numa lixa pra ele ficar reto de novo. Mas não é só isso, cara. Você tem que trocar a câmara do motor também. E é um negócio de precisão, não é tipo você meter ele na sabe, você não faz no olho. Primeiro que você só pode retificar se ele empenou até um 2 milímetros, tem um limite, senão você tem que trocar ele. E segundo que é um negócio de precisão, você não faz na oficina mecânica no quintal da sua casa. Será que ele não trocou pra uma vagabunda lá? Ou... Tem um golpe, Dave, você deve saber disso, que o cara põe duas juntas, sabe qual é? Como assim? Você não viu falar isso? O cabeçote, ele tem uma junta, ele tem mas um você tipo... não empenou o cabeçote? É mentira do cara. Sei lá, cara, o que aconteceu? Eu realmente não sei. Eu sei que custou, na época, 700 e uns quebrados. Sabe o que esse cara fez? Esse cara deixou o carro esfriar, trocou a água. Se ele abriu o motor, que talvez não tenha aberto, ele simplesmente trocou a junta. Quando você abre o motor, você tem que trocar a junta e acabou. Não fez nada. Ele não retificou nem fudendo o teu motor, cara. Nem fudendo. Pra retificar o motor, você tem que fazer todos os cabeçotes, você não pode fazer só um. Você tem que trocar toda a câmara, porque o cabeçote fica menor e ele vai ficar frouxo dentro da câmara do motor. Então você tem que botar um tipo uma luva pra câmara ficar certinha. Caralho, caraca, tô com raiva desse cara. É exatamente isso aí. Eu fui aprender isso um tempo mais tarde. Cara, e ele voltou. Tipo, eu deixei o carro dele lá no final da tarde e no outro dia de manhã ele me devolveu o carro. Algo estava errado. Aí eu peguei o carro. A sua cara de noob tava entregando. Óbvio que tava entregando. Saí, andei, sei lá, 30 minutos de estrada, o carro começou a ferver de novo. Pegou o guincho, voltou pra Ribeirão Preto, foi lá no cara, reclamou, porra, seu filho da puta, não sei o que, o carro, você não fez o serviço. Sabe, aí tava o avô da Patrícia lá falando, não é possível que o cara tenha feito cabeçote, porque eu era um moleque inexperiente. E ele falou, não, mas agora eu vou consertar, não, desculpa aí e tal. Aí ficou lá um dia inteiro, e eu passei mais um dia em Ribeirão Preto, nisso faltando trabalho, que era no meio do feriado que eu tinha viajado, né? E aí o cara foi e devolveu meu carro. E aí, esse foi o momento que ele pôs as duas juntas pra dar uma segurada no problema. Eu peguei o carro, fui de Ribeirão Preto até Brasília, 700 km. Quando eu cheguei em Brasília, cara, o meu carro, ele não tinha potência nenhuma. Você pisava o acelerador assim, o carro não ia. Ele fazia uma fumaça branca atrás, cara. Parecia que tinha uma nuvem atrás do meu carro. Parecia que eu tava rebocando uma nuvem. Fumaça branca não é óleo? É água entrando no motor. E nisso eu já tava R$2.000 mais pobre por causa do cara da roda que me enganou. E eu tava R$700 mais pobre por causa do cara de Ribeirão Preto que me enganou. E aí eu fui falar com os amigos. E aí, alguém conhece o mecânico e tal, que pode resolver isso aqui? Cometi o erro mais uma vez. E eu falei assim, cara, se o mecânico fuleiro me cobra R$700, que era uma grana naquela época, imagina quanto vai me cobrar autorizada. Uhum. Cobrar milhares de reais. Uhum. Então eu tenho que tentar, tenho que ir no cara aqui, achar um bom aqui, que é bem recomendado, coisa assim. Levei no outro mecânico, o cara me cobrou os mesmos R$700 e o carro não ficou bom. Caraca. Depois de muito tempo, eu desencanei, peguei um empréstimo, levei o carro na autorizada, e eles falaram assim, cara, alguém fez uma cagada aqui. Aí falou tudo isso aí que o David falou, o cabeçote empenou a ponto de que não dava mais pra retificar, o cara retificou no olho, sabe, só passou uma lixa e é isso aí. O cara me mostrou tudo que tava errado, ele falou assim, não, mas a gente conserta aqui pra você, custa R$500. Caramba. Se eu tivesse, desde a primeira levada na concessionária, teria ficado mais barato do que os caras me cobraram, e eu não teria passado por tudo isso. Olha só, Guga. Lição. Nossa, eu tô impressionado com a quantidade de nome de peça de carro que vocês conhecem. Eu fiz curso de mecânicos, tu sabe? Tu não sabe disso? Eu sou mecânico, cara. Eu levei 2 horas pra descobrir como é que abriu o tanque de gasolina do motor. Carlinhos, você sabe quantos quilômetros foi de volta essa viagem de costa a costa? Foram, eu tenho aqui, deu 13.196 quilômetros. Caralho. Qual foi o trajeto que você fez? Ele fez Flórida-San Diego, foi esse trajeto que ele fez. É, a gente fez Flórida-Los Angeles primeiro, daí ficou lá nos eventos que tinham lá, né? Depois a gente desceu pra San Diego. Na verdade, a gente foi pra Las Vegas, a gente andou também pra lá. O Grand Canyon, pro Arizona, aí ficamos pela região do Arizona, andando bastante por lá. Depois voltamos pra San Diego. Deu algum problema nesses 13 mil quilômetros? Não, acho que o único problema talvez de um pouco de burrada nossa, de arriscada nossa, é tipo no Texas, parece aquelas coisas de filme, sabe? Tu tá na estrada, se tu não abastecer num posto, tu tá arriscado a ficar sem gasolina, se tu tá com menos de meio tanque, porque demora muito pra ir em outro posto de gasolina, muito. Nós chegamos uma vez que quase ficamos, sabe? Ficou na reserva com na mão, né? Apavorado, meu Deus, vai acabar, eu vou ter que fazer o quê? Aí conseguimos chegar ali na reba da gasolina, mas é tipo muito longe um posto do outro. É que o Arizona também, o Texas, ele é muito grande na parte horizontal dele, assim, quando vai passando. São 880 milhas, a gente leva 3 dias, 2 noites. Mas nada mecânico, não teve nenhum perrengue mecânico, superaquecimento, nada? Não, foi bem tranquilo, nenhum problema. O fato de ser um carro novo é, realmente deve ter contribuído pra isso, né? Porque um carro usado não dá tanto assim, né, cara? É, mas eu não sei o quanto de problema dá a motorhome, porque eles estimam que dá 300 mil milhas antes de começar a dar problemas sérios com o motor, de poder ter que fazer alguma coisa no motor mais séria, né? Carro com manutenção é muito difícil dar problema, cara. Essa é a realidade. E aqui tu ganha... Eu tenho 5 anos de manutenção gratuita, sabe? De levar neles, fazer a manutenção de milhagem e tal, a cada certa milhagem. Mas tem uma manutenção de apartamento dele também, assim, né? Tipo, de pintar a parede, pôr tomada. Você tem um carro que você tem que... Ai, caralho. Pode crer, né? Não tinha pensado nisso, né? Não, logo que a gente saiu de viagem, começou a vazar água embaixo da pia. Puta merda. Meu carro tá vazando água debaixo da pia. A gente viu que a pia de inox tava um pouquinho solta. Eu não sei qual é o nome disso. É um adesivo que veda a pia de inox no balcãozinho da pia. E aí tava um pouquinho solta a cola e entrava por ali a água quando lavava a louça, escorria lá pra baixo. É coisinha de casa. Tem que cuidar com vazamento de pia. É porque é uma casa que tá em constante terremoto, né? Igual do parece um parafuso solto. A casa que está em constante terremoto. É, mas é isso. A casa que tá vibrando o tempo todo. Você mas mora... ela tem azulejo? Porra, cara, aí a pia de mármore, não. Os materiais são não, leves, não, né? Não, eu pensei assim, só tipo, atrás da pia, sabe? Não seria absurdo, dentro do chuveiro. Ah, isso é tudo adesivo. Nos Estados Unidos é tudo adesivo. É um adesivo. É um adesivo que parece azulejo atrás da pia, assim. Mas por dentro, as paredes são do quê? São de gesso, né? É madeira. Elas não são de gesso. É uma madeira, mas ela é oca que nem as casas dos Estados Unidos pra ter aquela isolação térmica, né? É pra tipo poder um drywall, né? É uma madeirinha mesmo. Não é tipo um gesso. Ela é bem mais dura que o gesso. E tem encanamento e tem eletricidade nas paredes. Tudo. Aquecimento, ar-condicionado. É um apartamento. É tipo um kitnet do Brasil, sabe? É um apartamentinho completinho. Micro-ondas, forno, fogão. Não é meio claustrofóbico, cara? Quando eu tava chegando no final da viagem, a Carol, minha esposa, a gente tava conversando, nossa, como a gente se acostuma com o ambiente. Porque a gente começou a pensar, por que a gente mora numa casa tão grande comparado ao motorhome? E no motorhome a gente tava vivendo de boa, que a gente não sentia diferença mais, sabe? Depois de um tempo, tu acostuma a estar naquele cubículo pequenininho. Caraca. Mas é isso, tipo, você quer deitar no sofá e jogar um videogame, você tem que deitar na sua cama, não tem o sofá. É, o nosso, ele até tem a mesa de jantar, tu pode baixar ela e ela vira mais uma outra cama na sala, né? Mas é tudo cama. É porque o dele é pequeno, o dele eu acho que é o menor que tem, né? Acho que tem menor, né? É o segundo menor, tem um menor que o nosso ainda. Porque a galera que viaja profissionalmente aí, como o Carlinhos falou, o cara tem sala, tem tudo. Tem uns gigantes, tipo, a gente filmou alguns, tipo, aqueles extravagantes demais, né? Que tinha um cristaleira, parecia sala de casa de luxo. Cristaleira? É, cristaleira dentro do motorhome. É, você não pode viajar sem os cristais, né? Vai que você vai dar um jantar, né? Não é? Mas sabe que quando a gente começou a viagem, a gente pensou, olha, quando a gente voltar, talvez a gente amplie e compre um maior, sabe? Faz um upgrade pro maior. Acho válido. Porque nós dois, ok. Mas a gente viajou com dois Boston Terrier, dois cachorros. E agora ela tá grávida, a gente vai ter um bebê, já vai começar a ficar muito apertado esse tempo. Aí talvez um pouco maior seja melhor pra umas viagens assim. Eu não sei se eu faria tão cedo uma viagem tão longa de novo. Você ficou 2 meses viajando? Você chegou a ficar 2 meses? 60 dias. É muito tempo viajando, cara. É, tu acaba cansando demais. Porque é uma rotina muito de dirigir o dia inteiro, de dirigir uma parte, de... Querendo ou não, tu não descansa como na tua cama, né? Não é a mesma... Eu sei que você parou pra passear e tal, não sei o quê, mas mesmo assim, durante a viagem mesmo, não teve algum dia que você falou assim, caraca, eu não quero dirigir hoje? É que como a gente foi com uma agenda muito certinha, eu tinha que dirigir mesmo não querendo, né? Uhum. É, eu acho que a parada da tua viagem é que normalmente o cara que pega um motorhome desse, ele vai pela liberdade. Essa é a principal vantagem que eu vejo. Porque quando você viaja sem motorhome, home, você tem que reservar os hotéis, né? Você tem que se planejar. Você pode até não fazer isso, mas aí você arrisca pagar muito mais caro e tal. Então, você reserva os hotéis, você tem que chegar na cidade tal, dia tal, porque o hotel tá reservado. Você não tem que reservar o camping pro RV? Não precisa. Não precisa, porque tem muita vaga, sabe? Não precisa. A gente foi sempre sem reservar nenhum, a não ser um lá em San Diego, que a gente ficou 2 noites que era na beira da praia. Esse a gente reservou bem antes, porque é um bem cobiçado, né? Mas no mais, todo camping tem lugar, né? Acho que o problema é que é justamente esse. Você tinha compromissos, né? Então, puta, eu já tu no começo já teve que dar uma lapada de uma semana viajando direto pra cruzar os Estados Unidos, que já é foda. Aí chega, a gente tinha os trabalha, aí tem que ir pra não sei aonde que tem a Comic Con, aí tem que ir pro campeonato de poker de não sei o que. Foi bem puxado por causa disso, a gente tinha compromisso. Quando você tava no assim, no meio do deserto americano, você pegou naquelas estradas famosas lá do Papaléguas, aquela loucura. A gente andou na Rota 66, a gente ficou num camping na Rota 66, a gente ia passear o máximo possível nos pontos turísticos de lá, né? Mas não, sabe o que deve ser maneiro? É ir nesses lugares que tem a maior frigideira do mundo, sabe? O maior novelo de lã do mundo. Um gato que parece um rato e aí ele tá empalhado na beira da estrada. Isso é que deve ser maneiro de ver nessas viagens. Você atropelou algum bicho, cara? Não, mas a gente viu muito bicho morto. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente sempre brincou disso, que o americano normalmente fala que o Brasil tem muito bicho, mas aqui tem muito mais bicho pelas cidades, pelas estradas que no Brasil. Né, porque a gente vê viado, a gente vê jacaré. Aqui na Flórida tem jacaré sem parar. É, eu já vi na estrada jacaré. Uhum. Já vi na viado estrada? Também. Eu já vi também porco selvagem na estrada. Na I-95, que vai daqui pra Orlando, é bem normal. Porco selvagem... Não, mas tu vai lá pra aquela área de Texas e Arizona, tem leão da montanha, coiotes, tem... A gente fez um tour com um guia e a parte que ele mais demorou da parte de guia dele foi contando todos os animais que tem naquela região livres. Tipo, ele passou, contou uns 40, 50 bichos que era pra tomar cuidado. Desde escorpião, mortais pra gente. Ah, caraca. Leão da montanha, jaguar... Isso tudo é risco num camping? Não só num camping, perto das cidades. A gente parou em cidades lá e tem os avisos. Cuidado com o leão da montanha? Tem leão da montanha? Caraca, bastante, não é pouco. Sério? Essa placa merece uma foto, né? Cuidado com o leão da montanha. Tem, eu filmei uma foto dessa pra tu cuidar. Tem até lá em Los Angeles, tem no, quando tu vai, puxa, não me lembro, um dos parques famosos lá tem a placa pra cuidar com os leões da montanha, que é sobre o seu risco tu andar naquele lugar. Inseto também, nossa, a parte pior pra mim da viagem, eu sou mó cagão pra qualquer tipo de bicho, inseto, Deus o livre. Eu sou o errado pra estar acampando, digamos assim. E tem muito bicho que tu nem imagina, tipo os besouros do tamanho de mão, sabe? Bicho gigante. Você viu isso? Muito, muito. Barata americana dos Estados Unidos é gigante, é do tamanho de uma mão quase. Que isso, cara? É, só que ela é diferente da barata brasileira. É uma barata, parece um besouro, mas é uma baratona. Caraca, cara. Como o camping normalmente é no meio do mato, ele sai um pouco da cidade, sempre é fora da cidade, tu vê muito inseto, muito bicho diferente. Meu Deus. A engenharia automobilística, ela atingiu um nível de excelência muito grande, cara. Porque de uns tempos pra cá, dos anos 90 pra cá, os carros não quebram mais como eles quebravam. Essa história que a gente conversou aqui, cabeçótico, isso não existe mais. O carro é todo eletrônico. Eu acho que desde que rolou essa invasão de carros coreanos e japoneses nos Estados Unidos, a indústria americana subiu de um nível, assim, pra se equiparar tão grande que, sabe, todos os carros são de boa qualidade, na verdade, no fim das contas, os carros fabricados hoje. Então você não passa mais por esses perrengues que eu passei, entendeu? De você, quando você vai pra estrada, o carro começa a desmontar. Eu já passei muito perrengue de carro de estrada, cara. É, não hoje em dia é mais difícil, mas eu já tive carro que pegou fogo embaixo. Eu já... Pneu, puta. Não, o seu carro mesmo tá 1 milhão de quilômetros sem inteiro, e andando. Não, mas meu carro não viaja mais, não pega estrada com ele mais, né? Mas, assim, eu já tive problema de correia. Tudo bem que esse problema foi mecânico, né? Que eu fui trocar a correia justamente pra não ter problema de correia. E aí o cara fez merda? O cara não colocou a correia direito, eu tava dentro de um túnel, aí o carro começou a superaquecer, que a correia passava não só no motor, como passava na bomba d'água, que é o que faz a água circular, né? Dentro do radiador, e por isso que ela esfria, né? Ela passa dentro do radiador, pra dentro do motor, pra quem quer entender, ela passa dentro do motor, aí ela pega o calor. Aí ela sai do motor e passa na grade, que é aquele radiador. Aí o vento faz a água esfriar. Aí ela volta pro motor. Esquenta. Esfria. É isso que ela faz. Entendeu? Pra esfriar o motor. Quando a bomba para de funcionar, a água para de circular e esquenta toda. E aí o carro começou a esquentar pra caralho muito rápido. E o que porra é essa? Aí eu acelerando. Aí o carro já não andava, porque a correia já tava solta. Aí eu parei o carro no canto. Liguei pro reboque. Aí o reboque não podia entrar no túnel. Porra, what? Porque tem uma regra que reboque não... Só o reboque do túnel pode entrar no túnel. Ah, reboque do túnel. Aí, como é que eu vou chamar o reboque do túnel? Sei lá. Aí eu esperei um pouco pro carro esfriar, liguei, acelerei pra caralho. Aí ele foi, eu desci o túnel na banguela até sair. É, aí eu consegui, ó, tô fora do túnel, pode vir. Mas você sabia que era correia? Não sabia o que era ainda. E aí quando o cara chegou, que ele levantou o carro, né, pro reboque, pra a correia, plof, no chão. Caralho, que filha da puta. No dia que eu peguei o carro. Ah, então era o mesmo serviço de merda mesmo. Cara. E era o meu mecânico, entre aspas, de confiança, que eu fazia tudo. Mas eu tinha muito problema à época com as mangueiras do carro. As mangueiras do sistema de arrefeição. De arrefecimento. De arrefecimento. Do carro. Tem uma certa marca de carro popular, carro do povo, Tinha uma época, eu não sei hoje em dia, mas tinha uma época que as mangueiras eram uma merda, cara. Elas viviam, elas quebravam. Elas desfaziam, elas ressecavam. E aí eu praticamente troquei todas as mangueiras do meu carro. Toda semana eu dava uma parada, porque daqui a pouco o motor começava a sair fumaça, que porra é essa? Era a mangueira vazando. Eu não dava com silver tape dentro do carro. De qualquer coisa? Mangueira da parte de... sistema de arrefecimento. A mangueira que faz a água circular. Exato. Ah, da água. O problema é que se fazer gasolina, foda-se. Não vai acontecer nada, explodir o carro. Inclusive, eu já tive uma vez um carro que... Essa foi foda. Essa foi sinistro. Tinha trocado de carro, tava tudo feliz, parcelando e tal. Peguei o carro, fui pegar a linha amarela, passei em cima de um pedaço de metal... Que tava na pista. A roda, no que ela girou em cima, ela catapultou o pedaço de metal. Nossa. Que furou o tanque de combustível. Que fantástico. Só que eu não percebi o que tava acontecendo, porque eu tava no gás. Tinha colocado gás no carro. Quando eu morava no Rio, todos os meus carros tinham GNV. Todos os meus carros, como se eu fosse um colecionador. todas as minhas Ferraris e meus Porsches tinham GNV. Caraca, Ferrari com GNV. Esse é muito maneiro. Não, eu comprei a Ferrari, mas eu vou pôr o kit gás. Economizar combustível, mais barato. Sempre que eu troquei de carro, né, o carro do meu pai, que seja, eles tinham... A gente botou kit gás, porque era muito mais econômico, principalmente no começo. O preço era uma loucura, um absurdo. É. E aí eu tô indo e não tô percebendo nada. E aí o cara, aí passa um cara do meu lado, tá vazando combustível. E eu, tá maluco, sai fora. Porque Rio de Janeiro, o cara passa do teu lado, se eu tivesse armado, eu atirava no cara. Porque, né, Rio de Janeiro é tudo o cara querendo te matar, te assaltar, né? Aí passa o segundo carro, tá vazando, vai tomar no cu, merda. Sabe, Rio de Janeiro, cara, na linha amarela, você não tá pra fazer amizade. Aí eu sei que passaram muitos carros em volta do meu, falando que tava com vazamento. Eu falei, caralho. Mas tava tão aparente assim? Tava vazando, pingando, assim, jorrando. Ah, caralho. Mas por baixo, né? Por baixo, pelo tanque. Puta que pariu. Era tipo o avião do Duro de Matar 2. É, tipo isso. Aí eu sei que eu falei, porra, eu tenho que parar esse carro, né? Aí eu vi uma guarita policial, eu falei, vou parar aqui perto. Que, na verdade, não foi uma boa ideia, né? Podia ter parado no pedágio, sei lá. Parei na guarita policial, que é um alvo dentro da linha amarela. Com uma bomba, basicamente, né? Aí eu parei ali perto, aí eu saí do carro, quando eu olhei pra baixo, cara, cachoeira, torneira aberta. Eu, puta que pariu, aí liguei pro reboque da linha amarela, do próprio reboque da linha amarela. Mas aí, ficou, tu não parou, ficou vazando cachoeira lá. Não, deixei lá e me afastei do carro, né? Isso que eu fiz. Nossa. Não tinha o que fazer. Se o John McClane falasse um hippie, caia, manda faca, jogasse um... Explodia. Jogasse um isqueiro ali. Se o fogo conseguisse entrar dentro do tanque, explodir. Caralho. É isso que ia acontecer. É, ia ser foda que ia explodir o tanque e depois ia explodir o tanque de gás. Tinha uma época que eu ia pra São Luís todo de final de semana, né? Então eu rodava toda semana 1.000 quilômetros. Toda semana? Porque era pra São Lourenço era 300 quilômetros pra ir, 300 pra voltar. Então era 600. E durante a semana eu rodava quase 100 quilômetros por dia. Então, na verdade, era um pouco mais de 1.000 quilômetros. Nossa. Era uma época que eu era realmente um motorista, cara. Que a palavra realmente significa. Todo o peso que ela carrega. E o carro que você tem até hoje é o mesmo, né? Ele participou desse processo, sim, verdade. Mas ele já tá... Ele tá, né? Você tá no asilo de carros. Ele tá no asilo de carro, exatamente. As estradas, todo mundo conhece, sabe, né? As estradas do Brasil são uma merda. As privatizadas são um pouco melhores, mas as que não são, são uma bosta. Ainda mais o pessoal indo pro norte, pro nordeste, sofre muito mais em relação à qualidade das estradas. As estradas que iam pra São Lourenço, pra Minas, eram uma bosta, né? A Dutra era ok, porque é privatizada. Era uma merda, mas depois que privatizou, melhorou bastante. Mas quando você pegava a serra ali, a Serra das Araras, era cada um por si. E era uma buraqueira, cara. Inacreditável. Tinha uma época que eu andava com 2 steps dentro do carro. Porque Caraca. Já aconteceu de eu furar o pneu. 2 steps? Eu andava com o step original e como eu trabalhava no motel, tinha gente que não tinha dinheiro pra pagar e deixava pneu, esse tipo de coisa. Pra... O quê? O cara largou o step e você aceitou? Aceitei. E botei no meu carro, inclusive. O cara não tem dinheiro pra pagar. Aí vai fazer o quê? Vai dar um promissória pra ele? Não. O que você tem de valor aí? Aí era pneu, rádio de carro, berimbau, relógio. Berimbau. Tinha berimbau, violão, tinha um monte de coisa. Tinha uma sala de recompensas, assim, uma sala de troféu. Nossa. Relógio. Tinha uma época que eu só usava relógios que tinham deixado no motel. Todo dia eu trocava de relógio. Motel / loja de penhor. E aí eu peguei o pneu e botei, vi que era o mesmo aro que o meu, né? Yeah. E joguei dentro da minha mala e andava com ele, porque teve uma vez que furou o pneu, eu parei, troquei, eu era muito profissional em trocar pneu, roda um pouco e daqui a pouco fura outro. Ah, e aí eu já não tinha mais estepe, no meio da serra, e o celular não pegava. Nossa, e? E aí tu destrói a roda pra chegar num lugar, né? Tem que fazer. Até chegar num posto, algum lugar que você consiga ligar pra um reboque. Aí tu começou a andar com dois steps. Eu andava com dois steps. Caraca, que loucura. E já cheguei a usar os dois. Cheguei a usar dois. Ah, você já chegou a usar os dois já. No dia? Pô, você deve ter sentido tipo Master Blaster, né? Tipo, caraca, eu previ isso e aconteceu. Deve ter dado um medão dele precisar do terceiro. Porque a derrota maior seria ele ter levado dois steps e não ter sido suficiente. Me arrepender de não ter pego o outro lá no, na sala de steps, né? Tem uma vez que eu tava, quando eu era bem criança, minha família fez uma viagem, sabe, férias frustradas? Sim, claro. A minha família fazia aquelas viagens. Nossa, inclusive, que bonito. Nós somos seis, né? Então é meu pai e minha mãe na frente, minhas duas irmãs são mais velhas no banco de trás, e eu e meu irmão, que éramos mais novos, no bagageiro. Era ok. Outros tempos, né, cara? Vocês levar duas crianças soltas na mala do carro. Cara, isso é uma parada normal. Ah, ele tá cansado, deixa ele dormindo na mala do carro. Era um negócio bonito de se dizer. Ah, a gente comprou um colchãozinho pra pôr na mala do carro. Ah, que beleza. Como você se preocupa com o conforto do seu filho? Quantas vezes eu já não fui brincando? Ah, vamos brincar. Era tipo um playground móvel. Era como se fosse um RV. É tipo um RV brasileiro. As crianças pulavam pro porta-malas do carro e ficavam brincando com mais liberdade. Olha aí, que beleza. Não, eu cansei de viajar deitado em cima dos alto-falantes atrás, que no carro da minha mãe não tinha bagageiro, tinha só os alto-falantes. Sabe, deitadinho, esmagadinho no vidro? Caraca! Mais seguro ainda. Não, é legal quando era no Fusca, né? Que era em cima do motor. Tem aquele tanquinho assim, né? Atrás do banco de trás. E ali é o motor, né? É o motor ali atrás. E era normal, cara, criança que viajava em Fusca e naquele bagageirinho ali. Não, o bagageiro do Fusca era na frente, não era? Não, então, mas no atrás. Fusca, atrás do banco de trás, tem tipo um. Tem tipo uma piscininha assim, uma bacinha. Que você pode pôr uma bagagem ali. Ah, é um espaço vazio ali. Tem que baixar o banco, então. Não, você não tem que baixar o banco. É o espaço que tem entre o banco e o vidro. Uh-huh. Entendeu? E ali tem tipo uma tampa plana que tapa o motor. Porque o motor é atrás, né? Ah, tá. Mas você acessa o motor por fora do carro, não por dentro. Uh-huh. Então aquilo ali é um tampo do motor. E aí crianças viajavam em cima dele. Aí beleza, você ia lá no bagageiro. Eu viajava, eu e meus primos, na mala do carro, e a gente ia dando tchau pras meninas. E aí quando passava algum cara dando tchau, a gente mandava uma banana pro cara. É um clássico. O clássico era você ir dando tchauzinho, né, pro casal de velhinhos atrás, aí as crianças, que bonitinha, dá tchauzinho, aí você dá o dedo. Cara, você fazia isso? Pô, fiz isso direto, eu e meu irmão. Caraca, sacanagem. Eu tinha um moleque, tinha, sei lá, 10 anos. A piada era essa, entendeu? Você dava tchauzinho, aí ele te achava fofo e dava tchauzinho de volta, aí você dava o dedo e o cara ficava com uma cara de caraca, Rock and Roll Brasília, isso aí. Caraca, eu lembro que uma vez eu tava numa excursão do colégio indo, olha que loucura, a gente tava numa excursão pra ir ver a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Nossa, no colégio, todo mundo no ônibus, aí todo mundo na janela dando tchau pras pessoas, né? Aquela classe média escrota do Rio de Janeiro, nós, né, os que estavam no ônibus, as pessoas que estavam fora, a luz da classe média dando tchauzinho, e eu lembro que teve um velho tarado, sei lá, ficou mandando linguinha. Quando a gente passou, sabe? Mas tava todos os alunos, meninos e meninas, sabe? Mandando linguinha. E aí quando a gente virou assim, o ônibus parou no sinal e o velho ficou lá. E aí tinha um cara do lado dele, que era até militar, assim, tava com roupa de militar, que virou pro velho, deu um... Não deu um tapa, sabe? Mas encostou a mão assim no ombro dele, tipo um leve tapa, assim. Sei. Tá maluco? Que porra é essa? Um ônibus cheio de criança. Eu lembro nitidamente dessa situação, cara. Que excelente. O velho tarado mandando linguinha pras crianças, pedófilo, nojento. Eu fui me ligar, hein? E o militar herói, cara, que confrontou o velho. É, que história maravilhosa. Me lembrei de uma história que uma vez eu tava voltando de São Lourenço, do carro dos meus pais. Era um jovem Azaghal ainda. Que carro que era? Era um Del Rey. Olha, Del Rey. Também com aquela atrás grande, né? A parte de trás. Não, ele era sedã. Era sedã? Não, Del Rey é um sedã, é. E eu lembro que o carro tava rateando na serra e tal, e meu pai parou lá numa porta suja lá, e eu lembro que o cara consertou o carro com um pedaço de madeira e uma faca. Caraca, o cara é MacGyver? Eu não sei, cara. Assim, com certeza foi um conserto temporário. Depois que a gente chegou em São Lourenço, que meu pai deve ter levado o carro na oficina pra terminar o conserto, né? Mas era alguma coisa que o cara conseguiu calçar, ou travar, ou tapar com um pedacinho de... Ele lembra que ele pegou um pedaço de madeira, ficou descascando com a faca e testando lá, e uma hora... Ele ficou descascando um pedaço de madeira com a faca? Fez uma lança? Não era uma... Era um pedacinho de madeira. Não era um cabo de vassoura. Será que não era um coxim? Será que ele não criou um calço? Eu não sei exatamente o que ele fez, cara, porque eu era muito criança. Eu lembro dele ter uma faca e um pedaço de madeira. E consertar um carro. Pô, nem depois do curso de mecânica você consegue imaginar. Cara, não consigo imaginar. Ele deve ter feito alguma coisa no carburador. Porque o carro era o carro era o Del Rey que não tinha ainda injeção eletrônica, né? Era carburador. E aí, normalmente, esse tipo de problema é por ali, né? O carro rateando, o carro perdendo força. Pode ser outras coisas também, mas nesse caso específico... Ou então ele esculpiu uma carranca e fez um feitiço. O que seria mais foda ainda. É engraçado que ele falou do curso de mecânica e depois que eu fiz o curso de mecânico e entendi como o Axel Foley conseguiu fugir daqueles policiais botando banana no cano de descarga. No cano de descarga? Ué, você entendeu a física da coisa, isso? Entendi por que o carro não andou. Porque quando você tapa o cano de escapamento, o motor trava, porque se o gás não sai, todo o caminho fica parado. Fica preso. Ele não consegue mover o pistão. Exato. Aconteceu isso com um carro meu uma vez. É, mas acho que é mais fácil. Bom tema pro Nerdologia, hein? O carro aconteceu é o seguinte. Eu tinha um carro com gás, né? O gás estava com um problema. Foi o carro que pegou fogo, inclusive. O gás estava explodindo, em parte, dentro do catalisador, que é um filtro que tem dentro do escapamento. Uhum. Que é tipo uma colmeia. Uhum. E aí, o gás explodia ali dentro, né? O gás... Todo carro tem explosão no motor, é normal. Só que parte do gás queimava lá dentro. E aí, foi derretendo o catalisador até que ele não deixava passar quase gás nenhum. Aí, como o gás passava com muita pressão ali dentro, porque tinha pouco espaço para ele passar, ele superaqueceu o cano. Por isso que o carro pegou fogo. Ele virou uma tocha. Ele virou. Quando eu olhei pra baixo do carro, depois que eu apaguei, o catalisador tava em brasa. Aí eu mandei tirar o catalisador e foda-se. O carro ficou muito mais potente e não teve mais esse problema. E foda-se a natureza. Teve uma vez que eu tive um carro com kit gás e aí ele começou a vazar. Altão, sabe? E aí eu parei o carro, desliguei tudo, fiquei, caralho, o que eu faço e tal. Aí eu falei, puta, mas eu tenho que ir pra um posto, porque assim, né, não adianta nada ficar aqui. Aí eu liguei o carro e fui até o posto. Foi arriscado isso? Porque eu tava vazando gás. Ah, o gás não pega fogo assim. Fiz a ignição, né? O gás só explode se ele estiver contido, dentro de um ambiente. Não tava contido dentro do motor do carro. Aí no final era só fechar a válvula que parava de dar porra do gás. Mas... Eu tenho essa história clássica do gás, né? Botei gás, era uma época que eu era muito metido a piloto. E aí eu falei, eu vou pra Curitiba, eu vou Rio-Curitiba, nessa Olha pegada aí. Carlinhos Troll direto. 12 horas, né? Que 12 horas? Rio-Curitiba, não é isso? É 8 horas. Caraca, seu maluco! São 800 quilômetros! Então, aí eu tinha essa parada. Como eu tinha um kit gás, que era mais barato, eu não botava gasolina no carro, pro carro ficar mais leve. Nossa, o piloto mesmo! E eu ia com as janelas fechadas, e aí eu equilibrava os pneus, fazia todo o esquema pra ir o mais preciso pro C-Driver, sabe qual é? Baby Drive. E aí eu tô indo na estrada, felizão, andando bem. O kit gás é assim, normalmente o carro que tem kit gás, ele não anda, mas isso só depende da regulagem do gás. Se você abrir mais o gás, ele tem mais combustão e aí ele anda mais rápido. Se você abrir muito, ele anda mais rápido que um carro a gasolina, por exemplo. Caraca. Ele vira um foguete. Não vira um foguete, mas ele anda tão bem quanto o carro a gasolina. Você calculava a hora que você ia passar pro São Paulo pra não pegar a rush? Ah, eu sempre ia de noite, sem viajar de madrugada. Ah, tá bom. Eu chegava em Curitiba de manhã cedo. Então, calculado. Eu gostava de dirigir à noite que só tinha profissional. Eu e os caminhoneiros. É, mas tem uns caminhoneiros muito loucos às vezes de noite, né? Ah, eu também era muito louco também, né? Eu ia com o carro só com gás, sem combustível. O carro, eu ligava o carro e já tava na vermelho. Aí eu lembro que eu fui pra Curitiba, tudo bem, voltei. Na volta, tava um puta frio. E aí, eu já tava em São Paulo, já tinha passado por São Paulo, tava na Ayrton Senna. É, de madrugada, então o mais frio possível. Que dá pra ir mais rápido na Ayrton Senna, né? Menos carro, porque tem pedágio. O pedágio era mais caro, né? E ela tinha um limite de velocidade maior. O carro começou a ratear. Começou a perder potência. Ah, eu sei como é que é isso no gás. E eu, caralho, que porra é essa? E tinha gás. Eu tava olhando, tinha gás. Eu tinha abastecido de São Paulo. Uh-huh. Eu me toquei. Aí eu parei o carro, abri o capô. O kit, o conversor de pressão lá do gás, que o gás vem com... Ele tá dentro do cilindro, ele tá com uma puta pressão, né? Aí ele passa por um aparelho que reduz a pressão e joga o gás dentro da injeção eletrônica ou do carburador pra fazer a explosão. Ele não pode passar com a puta pressão, que só explode o motor. Não explode o motor, mas faz um estrago. Quando eu abri a tampa, capô do motor, a tampa do motor lá, o gás, o kit gás, tava congelado. Porque o meu kit gás foi instalado no Rio de Janeiro, e como o Rio de Janeiro é muito quente, os caras não instalam a mangueira do radiador, então não passa água quente no kit gás, e ele congela quando baixa a temperatura. Eu só soube disso depois. E eu não tinha gasolina no tanque do carro. Eu tinha um cheiro de gasolina. Aí o que eu fazia? Eu rodava na gasolina um pouco, aí derretia por causa do calor do motor. Porque não tinha pressão, aí eu voltava pro gás. Até o carro quase parar, voltava pro gasolina. Caraca. Aí acelerava, aí derretia, aí eu voltava pro gás. Eu fui fazendo isso até chegar no posto de gasolina. Que emoção. Foi foda, cara. Foi muita emoção, porque naquela Ayrton Senna não tem uma alma de madrugada. Nossa. Não tem ninguém. E não era, era época sem celular, essas porra, né? Não, porra nenhuma. Tô vendo aqui as fotos de uma Opala Commodore, coisa bonita. Até o nome é foda, Commodore. Você não chama o carro de Opala, você, peraí que eu vou pegar o Commodore. Mas tá aí uma boa ideia de desafio também. Carlinhos Troll, de Brasília ao Cobaça, numa Marajó, 18 horas. Marajó 83, né, Guga? Marajó 83, isso aí. O desafio é maior, o desafio é maior do que nos Estados Unidos, é claro, né, cara? Você tá indo... Não, eu vejo você falando das estradas, eu não tinha carro no Brasil, então eu não tenho nem noção de estrada de brasileiro. Mas aqui as estradas são muito tapetinho, né? Tu não vê buraco. É. Mas você que dirigiu agora de ponta a ponta aí, você percebe diferença das estradas Califórnia, principalmente, para as estradas da costa leste? Um pouco. A gente nota um pouco de diferença na parte do deserto, ou ali no Arizona e no Texas, que parece que o deserto surra um pouco mais a estrada. Mas nada gritante, sabe? Não é buraco, elas só são mais onduladas um pouco, terpidam mais. E não tem pedágio. Tipo, eu fui daqui até lá sem pegar pedágio. Eu peguei. Só tem pedágio na Flórida, aqui na Flórida, perto de Orlando, que tem bastante pedágio, e perto de Los Angeles. Mas a estrada em si, a gente foi direto toda. São 2.250 milhas até chegar lá, a ida, né? E a Caraca. Volta a mesma coisa, mas não tem nenhum pedágio. E a estrada é um tapete. Opalinha Gran Luxo, 400 cilindros. E o preço? Não tem o preço, tô vendo aqui num site, nas fotos. Mas o Carlinhos... Aspirado, mais burnout. Cara, pegou um Opala tunado, mano. Caraca, agora eu quero muito um Opala. Mas, o Carlinhos, você colocou no GPS... Tava em Orlando, aí você colocou no GPS Los Angeles e foi por esse caminho? O caminho mais curto foi, que o GPS traçou? É porque é que tem uma estrada principal que faz o cruzamento inteiro, né? Da costa a costa, né? Do sul. Aí a gente botou... E assim como se eu quiser, por exemplo, ir pra Nova York, tem aí 95, que vai de Miami até a ponta de cima pela costa leste aqui. Então tem a estrada que vai sempre em linha reta, aquela estrada que cansa, né? Uhum. Mas você pegou um GPS, você tava, eu vi no seu vídeo lá, você usando um GPS próprio pra RV. É muito bom, diga-se de passagem, porque tu põe a altura, o tamanho, o peso, daí ele te põe, nunca te põe numa rua que é proibida passar do peso, por exemplo, ou que ela é mais fina do que o tamanho do motorhome. Então foi muito uma boa aquisição, um GPS de motorhome mesmo. Tá aí uma coisa que eu nunca imaginei que existia. Eu também não. Descobri depois. O impressionante não é existir o GPS que faz isso. O impressionante é já existir o banco de dados que tem as medidas da rua e a legislação, qual o peso que pode subir nela. Exatamente. E a altura também pra passarela dessas coisas. A altura? O cara tá fazendo zerinho com Opala, meu. Você vai visitar uma cidade, você vai visitar Los Angeles. Uhum. Aí você vai querer ir nos pontos turísticos, você vai querer ir no shopping, no museu, sei lá, no restaurante. Dá pra você ficar fazendo essas coisas de motorhome? Dá, porque na verdade tu tem que te preocupar muito mais com o estacionamento. As ruas todas tu vai tranquilo de motorhome, porque passa caminhão, a maioria... Você pode ir num lugar, tem a Valette Park, entregar, deixar a chave... Cara, faz isso, por favor. Vai, sei lá, vai na Texas de Brasil e deixa o cara estacionar, cara. Vai dar um bom vídeo, vou fazer. Você deixa a chave e fala pro cara assim, oi, dá uma olhada no bolo aí que tá no forno. Troca o jornal do cachorro, por favor. Como você foi viajando pelo sul dos Estados Unidos, tem uma parte que você passa bem na fronteira com o México ali, né? Coladinho. Em El Paso ali. É fronteira total, né? Tem um muro? não tem muro. Tem uma cerca, né? Tem. É uma cerca. É o muro. Eles chamam de muro, mas é uma cerca, né? É, ainda é uma cerca. E aí é bem visível. O cara que... Sério, na boa. O cara que quiser cruzar a fronteira ilegalmente em El Paso, tá de sacanagem, né, cara? Porque é uma cidade, ou seja, ela tem vigilância. vigilância em tudo que é lugar. Mas, tipo, quando tu tá chegando perto da fronteira terrestre, tem vigilância, tipo, em todo lugar. Tu passa toda hora por uma viatura dessas da polícia de fronteira, do pessoal da ICE, que eles chamam aqui. Uh-huh. E nas rotas que tem acesso pra fronteira, todas as estradas têm fiscalização de fronteira dentro dos Estados Unidos. A gente foi parado 4 vezes. Caraca. Pede documentação, pede pra ver se tu tá, se tu é cidadão americano, se tu tem o green card, pede pra apresentar o green card. Então, é bem rigoroso. E quando tu tá chegando, assim, na... Porque é um quiosque pronto que fecha a estrada. Tem que parar, todo mundo para. Uhum. E aí, quando tu tá chegando, tem pelo menos umas 30 ou 40 câmeras apontadas pra estrada, pro carro. E entre elas, câmeras de calor, câmeras assim... Tanto que a primeira pergunta que ele faz pra ti é quantas pessoas tem no carro? Uhum. E, no caso, a gente tinha 2, né? Aí eu falo 2. Se eu estivesse mentindo, ele já saberia, provavelmente, pelo sensor de calor. Caraca! Mas você falava 2 e 2 cachorros. Ele falou, mas tu tem 2 animais também, né? Ele falou, você tem 2 animais? Uhum. Nossa, 2 animais, mas também. Ele sabia muito já, tudo que tava dentro do teu carro. E fotografa o rosto, deve ter reconhecimento de face, eles são bem assustadores, é. Parece que é um filme. E o cara ainda falou, ó, e tem uma barata aí também, hein? Embaixo da geladeira tem uma barata, olha lá. Não, ele pergunta, tem droga no carro? Eu fico pensando quem é que teria droga e ia dizer, não, tem. Não, mas ele sabe por que ele pergunta? Ele pergunta porque se você fala não e ele acha, uhum, aí você se fode mais ainda. Mais um crime que você fez, você mentiu pro cara. Entendeu? Por isso que ele pergunta pra você quantas pessoas tem no carro. Ele sabe, mas se você falar só tem 2 e tiver 3, você já tá mentindo pro cara, entendeu? É, é mais então, um já crime. É um crime pra... Exatamente. E vai mais longe ainda, porque a pergunta que ele faz é se nós 2 somos cidadãos americanos. Eu recomendo com reconhecimento fácil, eles já devem saber, né? Lá no computadorzinho, lá escondidinho. Mas, tipo, a Carol, minha esposa, ela tem o green card, vai ter cidadania só agora no início do ano que vem. Você tem cidadania? Eu tenho cidadania, é. E ela, Carol, o green card. Aí, quando a gente diz que ela tem o green card, já pede pra olhar o green card, ver se é verdadeiro, se não é e tal. Mas se eu dissesse, não, somos cidadãos americanos 2, a Carol não conseguiria cidadania, porque tu não pode... Uma das perguntas no teste de cidadania é se alguma vez tu já te passou por cidadão. Nossa! E se mentir, não, pra tu que, pode, cara, não ter a cidadania, né? Pra que você vai fazer isso? Mas é aquela história, sabe, quando tu é parado por alguma polícia, alguma coisa, tu fica com o cu na mão mesmo, não tendo nada vivendo, né? Eu ficava tremendo cada vez que eu parava nessa fiscalização deles, velho. Ah, Carlinhos, pelo amor de Deus, tu é cidadão americano, cara. Mas mesmo assim... Para numa blitz no Rio, aí você vai ficar com o cu, cara, na mão, compadre. O cara tá em El Paso, se chama... Não se chama Carlos, se chama Joseph. É Joseph Carlos. Porra. Pior que o cara nem Carlos se chama, é Joseph. Eu deixei o Carlos de middle name. Quando eu virei cidadão, eu deixei ele de middle name. Olha aí. Ué, não era seu middle name? É, era meu segundo nome. Eliminou um nome brasileiro, é isso? É, um dos sobrenomes, sim. A gente devia chamar de Joey, então, agora que você é americano. Joe. A gente chamava você de Joey, né? Apelido de Joseph. É, apelido de americano. Não é? Joey. É, porque Carlos aqui é Carlos, é, na hora ele já começa a puxar o espanhol pra falar comigo. Mr. Carlos. É, eu também. Quando eu entro nos lugares aqui, o cara vê que meu nome é Gustavo, o cara sai falando espanhol. Uhum. E eu não falo espanhol, não consigo falar, não falo portunhol. Eu sei que é fácil, sei que tem um monte de gente que embrou, eu não consigo fazer isso. E aí eu falo pro cara, não falo espanhol, e o cara fica com raiva, que ele acha que eu tô de sacanagem. Tá negando a raça. É, ele acha que ele me ensinar. Não é possível, você se chama Gustavo e não fala espanhol? Tá de sacanagem. Seu pai não te ensinou? Carlinhos, qual foi a coisa mais bizarra, esquisita, amedrontadora que você viu na sua mega road trip? Acho que bizarrice mesmo a gente vê... Porque nesses campings tem muito morador também, né? Então, ah, é? Porque é muito barato, porque é 200, 300 dólares por mês que o cara paga de um aluguel do lugar, né? Com eletricidade, água e... o esgoto. Ah, e o cara pega o trailer e mora lá. Mora num camping. Aí tu vê em cada região, tu vê gente muito estranha. Agora, quando a gente tava voltando no Texas, a gente parou do lado de um e tinha a placa bem grande assim na frente do RV dele. Aqui mora um redneck. Que fantástico. Embaixo um pouco menor. Eu mato veados, eu mato jacarés, uma listinha de bichos. Uhum. E embaixo assim, e eu odeio imigrantes. Caralho! E tipo, nós do lado ali assim, né? A senhora Troll, a Carol, minha esposa, é loira, de olhos verdes, então ela passa por americana. Eu fiquei imaginando eu, se ele perguntasse meu nome, alguma coisa ali do lado Joseph. Dele. Joseph! Joseph! Mas com aquele sotaque de brasileiro. Caraca! Mas aí você não é imigrante, você é turista. É. Aí você muda o discurso toda hora. Fala que é turista. Mas você não é mais imigrante, cara. Você é cidadão agora. Não, mas ele não... É, mas pra... Mas ele é um imigrante. Que vim pra cá, né? Você acha que o Redneck... Você vai falar pro Redneck... Não, mas eu sou um cidadão agora. Aí você fala pra ele que algum ancestral dele também era. Ah, tá bom. Ah, com certeza. Com certeza. Algum momento alguém veio pra cá. Vai ser legal porque o Carlinhos vai falar em inglês e o cara vai responder em tiros. Cachoto, canto errado. Então, tem estados que tu vê o cara andando de arminha na cintura. No Texas é um, que toda hora tu vê algum armado com a arma na cintura mesmo, né? Cidadão exposta, né? Normal, sem ser um policial. Você... Não, normal, cidadão normal. Um cowboy de chapéu? Muito, muito cowboy de chapéu, de bota. Caraca, sério? No Texas, a cada 10 carros, 9 são picapes. É, o carro mais vendido dos Estados Unidos é a picape F-150. Entrando. Que é gigantesca, né? Não, ela é uma picape normal, assim, mas ela é o carro mais vendido do Brasil, eu acho que agora é o Onix. É um carro pequenininho. Uhum. O carro mais vendido dos Estados Unidos é a picape F-150. Quem já dormiu dirigindo aí? Aquela piscadinha de leve? Alguns segundos. O que é piscadinha? Aquela... Piscadinha de leve quando você acorda e rodou 100 km, é isso? É, porque eu não sei, a estrada no Brasil tem um negócio que trepida quando tu sai da pista. Aqui toda a estrada tem um... Algumas tem, tipo... mas não todas, né? Então aqui toda tem. Eu normalmente acordo com ela. Normalmente eu acordo. Quando trepida o carro, é... Opa! Esse negócio de cara, dormir... Eu já dormi muito. Eu lembro de ter dormido uma vez... É uma loucura, porque você acha que você consegue controlar o sono e é impossível. Não consegue. Eu lembro de uma vez que eu tava no túnel Rebouças, entrei no túnel na faixa da esquerda, eu saí do túnel na faixa da direita, não sei como eu mudei de faixa. Sério, puta. Entrei no túnel, pisquei o olho. Quando eu abri o olho de novo, eu estava na outra faixa, saindo do túnel. Olha o perigo, caraca. É sinistro, cara. Nosso querido Guilherme Camilo dormiu uma vez e acordou de cabeça pra baixo. É muito sinistro. Sorte que ninguém se machucou, foi só ele sozinho e tal, e ele também não se machucou, mas não dá pra controlar, cara. Quando a gente vê que tá com sono, a gente tem que parar, cara. Uma vez eu tava na Avenida Américas, que é uma estrada perigosa, porque todo mundo anda na alta velocidade ali. E eu lembro que eu pisquei o olho. E aí eu acordei. Quando eu abri o olho, meu carro tava fazendo um barulho de... Que era a roda raspando no meio fio. Nossa. Eu já passei por umas situações sinistras, cara. E quando você, antes de dormir, que você tá tentando dirigir pra chegar, sei lá, até às vezes num posto e tal, você começa a ter alucinação. Já tiveram isso? Você fica vendo coisa na estrada. Já tinha. Homer Simpson. Vê camas. Os carros viram camas. Não, é sinistro. Não. É uma merda, cara. A minha pior foi quando a gente tava na Itália, ali em Gênova. Desculpa, gente. Mas foi acontecer. Ali tava todo mundo dormindo, era de noite, a gente tava chegando, mas não tinha onde parar, porque eram as estradas que conectavam a outras, entravam em mil túneis, porque aquilo é uma área de geografia muito louca lá, então tem um túnel atrás do outro, não tinha nem acostamento, não tinha porra nenhuma, cara. Foi um momento super tenso de, sabe, é terrível, a sensação é terrível, porque você tá querendo... Sorte que eu não dormi nem um segundo, mas sabe quando o olho tá querendo, você fica... lutando tanto pro olho ficar aberto e ele tá querendo fechar, sua cara inteira dói, é terrível, é uma situação terrível, muito arriscada. E aí, bom, aí a gente chegou, tava chegando também, mas é foda, gente, às vezes por causa de um minuto, dois minutos de estrada, você não tem como, cara, tem que parar e tomar café. Eu já dormi em posto de gasolina várias vezes. Você chegou, parou? Parei o carro e dormi. Mas aí tu dormiu o quê? 10 minutos? Dormi o tempo que o meu corpo achava importante, não botei despertador. Ah, e aí quando você acorda, você tá mais alto. Apto, né? É, com certeza. Tem a tática do soco no saco, né? A Carol, caralho, me dá um soco no saco. Se eu piscar o olho, tem a tática do soco no saco. É impressionante ela estar grávida com essa tática. É, não, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não pode dormir na estrada, não, cara. É muito, muito perigoso, não só pra gente, mas pras outras pessoas também. Você não furou nenhum pneu, Carlinhos, nessa viagem toda? Não, ainda bem, porque o motorhome não tem como trocar, né? A gente tem que chamar... Ah, é? O nosso seguro tem assistência de rodovia aí, que vem e troca pra gente. Mas é... Diz o cara que vendeu, que é muito pesado pra levantar e trocar e tudo mais. E deve ser, porque ele é extremamente pesado. Eu não sei como é que caminhão faz pra trocar, por exemplo, se furar, mas é a mesma situação. O caminhão tem rodas extras, né? Pneus... O caminhão tem compressor, né? Aqueles tubos que vêm pelo lado de fora e prendem no pneu do caminhão. caminhão é compressor. Então, se o pneu começa a vazar por causa de furo, o cara liga o compressor e o pneu vai enchendo conforme roda até chegar no posto de gasolina. Tanto que o caminhoneiro pode baixar o pneu e, né? E dependendo da carga, né? Uhum. Ele bota menos pressão ou mais pressão, dependendo da estrada. Nós fizemos um road trip com você cantando lá na Nova Zelândia e foi um terror. Não foi um terror, cara. Foi a melhor parte da viagem. Não foi mesmo, cara. Foi a melhor parte da viagem. Aquela viagem tava chatíssima, ninguém aguentava mais, cara. Tava todo mundo cansado pra caramba. Porque foi no dia que a gente foi pra Kaikoura, não foi? Da baleia? Foi depois da baleia. Eu acho que foi quando a gente tava indo de Kaikoura pra Queenstown. É isso. E a gente tava cansadíssimo, cara. A gente não aguentava mais. E aí o Guga começou a cantar. Não foi eu sozinho. Foi eu e a do box e a gente começou a cantar do pior jeito possível, o mais alto possível, e isso que tornou tudo muito divertido. Essa é uma das coisas legais das viagens, né? São os car games. São jogos que você pode fazer na viagem. Quais são os jogos de viagem que você conhece? 20 perguntas. Então, esse 20 perguntas é bem conhecido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não, nunca tinha ouvido falar. É bem fácil. Tem 20 perguntas pra acertar o que eu tô pensando. Eu pensei em uma coisa e tem 20 perguntas pra acertar. Uh-huh. Ou então o jogo da placa, né? De você formar uma frase com o que tá escrito na placa. Não. Ou então o jogo de você enxergar um Fusca. Então, mas um Fusca... Não, calma aí. Aí é Brasil. É difícil. Isso aqui. Esse jogo dos Estados Unidos é, porra. É. Não, mas tem um jogo que você, dependendo da cor do Fusca, você tem que fazer um negócio diferente. Tu não conhece isso? Não, como é que é? O Fusca azul, você dá um beijo, o Fusca, sei lá o quê, você dá um tapa no ombro. Pô, enquanto você tá dirigindo? Sei. O motorista nunca tá envolvido nesses jogos, na verdade, né? É, sempre os passageiros, né, que estão fazendo alguma coisa. Aí nos Estados Unidos eu vi que tem um jogo que a galera joga bastante de aplicativo, que é aquele que você bota uma... Você baixa o aplicativo, não lembro o nome, e aí vem uma carta na sua testa. Você põe a tela na testa, né? Isso, e aí a pessoa... Aí aparece lá, sei lá, King Kong. As pessoas... Você fica perguntando, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas vão respondendo, sim ou não. As pessoas... Não, a pessoa que tá no... Você joga, esse é um jogo de time. A pessoa que tá no seu time tem que ir te dando pistas pra você adivinhar do que se trata aquilo que tá na sua testa. E você tem um tempo, você tem um minuto, entendeu? E ela tem que ir te dando pistas e você tem que ir adivinhando rápido. Então você tem que ser rápido. Quanto mais coisas você adivinhar em um minuto, mais pontos você faz, entendeu? Esse jogo é bem legal. Deve ser fácil pro motorista jogar ele, segurando o celular na testa. Chama Heads Up no jogo. Segurar o celular na testa, ele é feito só pela piada de você estar fazendo essa cara de idiota com a carta na testa. Mas você não precisa, né? A pessoa pode estar com ela na mão, assim, ela só ela não mostrar pra você. A gente vê muito esse jogo nas filas dos parques, aqui nas filas que demoram, tipo lá da Disney, por exemplo. A molecada jogando esse joguinho. Mas tem um aplicativo de um jogo desse que ele filma. Ele filma as pessoas tentando. Então isso que é engraçado. É a cara de desespero da pessoa tentando fazer você adivinhar. Esse jogo é da. O que isso? Você pegou aí? É o jogo, eu já tinha baixado ele. Não sei quem é Nick Carter. Quem é Nick Carter? Mas ele tem em português também, viu? Porque eu me lembro que eu baixei uma versão em português e Descubra ou Descobrir, alguma coisa assim. Você sabe quem inventou isso? A Ellen DeGeneres. Não. A Ellen DeGeneres fez o aplicativo. Esse jogo já existe há muito tempo. Tá, ela fez o aplicativo, Heads Up. E ganhou uma grana. Pra caraca. Não, mas é de graça. Não era de graça, era pago. É, esse aplicativo da Ellen que eu tô aqui. Aí tem vários... Ah, porque você compra os decks. É isso. Claro. 99 centavos. Tem um deck básico. Que claro. É personalidade e tal, mas não quero avaliar. Não, avalio o aplicativo do Jovem Nerd, tá? Tem Neil Dex aqui, Seinfeld, aí você compra. Anos 80, anos 90, legal, parabéns pra Ellen. Adivinha, o nome dele em português é Adivinha. Adivinha. É da Ellen mesmo, tá aqui a cara dela, How to Play. Comida de estrada. Tudo que você passa a comer olhando pra frente. Não, você que para, é porra. Tudo. Não, olhando pra frente. Você não pode ser uma lagosta. Você não pode comer lagosta, feijoada. Ah, mas hoje em dia na estrada tem muito restaurante bom até no Brasil. Então, né? Mas se você tá dirigindo por longo tempo, você para pra comer de verdade, eu acho uma merda. É porque você vai ficar... Porque dá sono, né? Dá aquela reconfortada no corpo. Para uma feijoada no Graal, sei lá. Eu nunca tive coragem de comer uma feijoada no Graal. Não, primeiro aqui de novo, not on my watch. Você, ainda mais falando do Graal, que eu sou fã. Cara, o Graal nunca anunciou na gente, cara. E outra, aquele frango empanado do Graal é maravilhoso, cara. Sabe o que eu gosto? Coxa creme. O que é isso? Coxa creme que vem com osso, né? Mas o Graal não tem coxa creme. O coxa creme é daquele frango assado, frango frito, será qual é o nome? Frango assado. Também isso. Tem. Pô, frango assado é muito bom também. É uma coxinha com creme? É uma coxa de verdade. Ah, de verdade. Só que empanada com uma coxinha. Ah, eu sei qual é. É muito bom. Puta que pariu. Na estrada pra Fini... Tem um posto que vende coxa creme. Eu sempre paro quando eu vou lá na Fini. Tem também aquele pão, como é que chama? É um pão de semolina. Que porra é essa? É um pãozinho, nesses restaurantes de estrada, tem um pão de semolina. É um pãozinho bem macio. É um pão grandão, assim, que você corta uma fatia. E é muito macio, muito bom. Eu tenho uma história com esses postos de gasolina que muito brasileiro tem, né? Meus pais viajavam muito pra São Lourenço quando eu era jovem. Então a gente parava muito nesses postos, né? Parava na Casa do Alemão. Meus pais não gostavam. Casa do Alemão tão famosa, né? Meus pais não eram tão mainstream. Eles paravam na estrada. E aí eu lembro desses postos, que os primeiros postos que implementaram esse método que você recebe um cartão na entrada, né? É que antes não era assim, né? Você entrava, comia, tinha uma ficha no máximo, pagava e ia embora. Aí começou o negócio do cartão, né? Você recebia um negócio, o cara escaneava código de barra e no final você tinha que pagar. Mas é engraçado porque quando eu comecei a ir pra São Lourenço, eu ainda tinha essa mania de parar, né? Quando eu comecei a namorar português e tal, parar e entrar no posto Graal pra civis, vamos dizer assim, né? Então eu entrava lá, pedia um café e tal. Só que esses postos, normalmente, eles têm uma loja separada pros caminhoneiros. Ah, é? Muitos deles têm. Reparei. Porque você não é um caminhoneiro, Gu. Eu era só um fã do Clube Irmão Caminhoneiro. E aí, nessa loja, que na loja que tem no Graal, que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, tem lá os artesanatos duvidosos. Cara, que? Eu fico imaginando, cara, como tem mercado pra artesanato duvidoso em estrada? Tem panela, tem doce, tem... Biscoito de polvilho, compota... Tem a miniatura de um ônibus aí, Itapemirim, que você pode comprar. Sempre tem também. E tem muita comida frita, né? Assim, eles têm um... Exato. Uma máquina de fritar absurda. Tudo tem o mesmo gosto, porque tudo passa por ali. Mas, né, tem toda a comida, toda a variedade do que pode ser frito, tem. Você esqueceu uma palavra aí. Tudo tem o mesmo gosto maravilhoso. Sim. De fritura, de coisa empanada. De alimentos fritos em conjunto. É, óleo de cozinha. Tipo, bolinha de queijo, coxinha... peixe e risoles. Tudo frito ao mesmo tempo. E o gosto é aquele gosto, né? Então, você como vai... É o sabor do Graal. Sabor do Graal. É, exatamente. Aquele gosto de diesel. Se você não quiser sentir esse gosto, você pede qualquer coisa na chapa que tem gosto de chapa. Pode ser um sanduíche, um misto quente. Foda-se, é o mesmo gosto. Mesmo gosto, exatamente. Mas tu acredita que aqui na viagem nossa, o que a gente sentiu falta foi exatamente disso. Porque aqui não tem essas coisas, né? Tem só lojinha de conveniência de posto de gasolina. Que só vende junk food, biscoitinho, né? Ah, mas às vezes tem umas paradas aí na Flórida que tem Dunkin' Donuts e... Sim, mas depois que pega a estrada, já não vê mais tanto, não. É, mas na estrada a gente vê isso. É, mas de Miami pra Orlando na estrada. Tá bom. É uma avenida. É, exato. Aí, tem essa parte que é pro turista. O cara que tá com a família, tá levando televisão, colchonete, né? Sim. Que tá viajando de ônibus. Esse é o posto dessa galera, certo? Não é ruim, eu adoro, já fui várias vezes. Inclusive, vou comer coxa creme sempre que posso. Não que eu viaje pra comer coxa creme aqui em Curitiba, porque eu nem sei onde ver. Se eu descobrisse, talvez eu fosse. Mas, se a gente faz uma reunião, por exemplo, em Jundiaí, eu sei onde ir. É isso que eu tô falando. Sim. Mas, o que acontece é, esses postos, principalmente os postos que tem estacionamento de caminhão, esses têm normalmente uma loja separada para os caminhoneiros. Por quê? Segregação? Não. Porque o caminhoneiro não vai pagar primeiro um preço overpriced um artesanato. Merda, sabe? E ele não vai comer essas coxinhas fritas, sabe? O cara precisa se alimentar de verdade. Na loja do caminhoneiro, normalmente tem mesas, televisão, passando algum programa lá, Big Brother, novela, sei lá. E o cara vai e janta, né? Ele chega, ele toma banho, né, ele usa aqueles chuveiros depois de gasolina, e aí ele vai jantar pra depois dormir, porque no dia seguinte ele tem que trabalhar de novo. E aí nessas coisas tem a loja que tem lá, vende shampoo, condicionador, sabonete, sabe, esses café, sei lá, chimarrão, pó de chimarrão, sei lá, erva de chimarrão, esse tipo de coisa. E o café é grátis. Se ligou? Cafézinho. Por quê, né? Então, eu não parava mais no posto de turista depois. Eu só parava no posto de caminhoneiro. Porque eu tinha uma picapezinha, uma montana. Era um podia ser. Você é basicamente caminhoneiro. É, eu levava carga, de fato. É, a carga era o seu tanque de combustível, mas ok. Sim. E aí eu sentava lá com meu boné de caminhoneiro e o cara já botava o café. Eu nem pedia, isso que me dava orgulho. Como eu sou usuário de barba há muito tempo, uh-huh, a barba, ela te dá respeito, sabe? O cara olhava pra mim com o boné e falava, esse cara não é um poser, tá aqui pra ganhar café de graça. Esse cara é um caminhoneiro de verdade. E aí eu sentava no balcão e o cara botava o café na minha frente. Olha aí. Aquele café que já vem adoçado, que já vem grosso. Opa! A garrafa azul, né? E eu ficava feliz, me sentia entre irmãos. É por isso que chama Clube Irmão Caminhoneiro. Eu queria ter aquele rádio do bandido, lembra? É que ele rádio fala com outros caminhoneiros. Mas ele tem um limite, né? A frequência não deve... Isso é rádio amador. Você queria falar com outros caminhoneiros, falar o que é? O que tava tocando no rádio local? Como é que tá o café do grau hoje? Não sei o que ia falar com os caminhoneiros. Como é que tá a estrada? Eu não sei qual é o papo do caminhoneiro. A polícia tá atrás de mim, fechem a estrada. Não sei o que eu vou falar. Eu sei o que o bandido falava, pô. O bandit, smoking bandit. Smoking bandit. Você pode falar pelo Telegram, mensagem de voz. Caraca. É só entrar no grupo de WhatsApp de caminhoneiro. Olha aí. Hoje já existe grupo de WhatsApp de caminhoneiro? Ah, claro, com certeza. Deve ter vários. Como é que eu acho? Como é que eu descubro o grupo de WhatsApp? É possível? Você tem que ser chamado por um caminhoneiro, cara. Puta, mas eu não consigo mais ativar essa rede. Se você for parar na sua parada lá do grau de caminhoneiro, tu consegue. Mas, caraca, é muito vontade de entrar num grupo. Sim. Tem que ir pro Rio de Janeiro, pegar o carro, que hoje eu tenho mais pinta de caminhoneiro que eu tinha naquela época. Alugar uma picape, parar num posto de gasolina e ter que baixar papo com o caminhoneiro. E ter que ir pra São Lourenço pra fazer isso. É muito sacrifício. Seria legal. Tô te mandando o link. Você achou um grupo de caminhoneiro? Claro que achei. Tô te mandando o link aí. Ué, mas peraí, como? Como é que ele vai entrar no grupo? Tem um link lá pra você entrar. Você pede pra entrar. Você mandou onde? No WhatsApp? No Telegram. Vai ser um festival de putaria que tu vai receber no WhatsApp. Link de grupos de caminhoneiros do Brasil. Olha aí. Entrar no grupo do WhatsApp, Google Ads, anúncio. Link do grupo de caminhoneiros de Minas Gerais. Olha aí. São Paulo. Você publica seu telefone e eles nos comentários e eles te adicionam. Caraca, e de Minas Gerais seria bom naquela época. Excelente. Tem aqui do Paraná. Paranaense é tão esquisito que eles não devem aceitar ninguém no grupo. Deve ser... ninguém vazio, grupo vazio. Puta, agora fiquei com vontade. Eu vou ter que comprar um outro telefone que eu não vou dar meu telefone pro bando de caminhoneiro. De qualquer forma, é trabalho. O cara vai comprar outro telefone. Só pro grupo do caminhoneiro. Também vai vir tanta putaria mesmo, porque é bom estar no outro telefone. Vocês estão falando do artesanato suspeito? Num parque de ursos, né? Tipo um safari de ursos. Uhum. E aí tinha... Eu sou muito bobo, eu caio em qualquer coisa, né? Aí tinha um ursinho, uma miniatura que eu ia comprar. E dizia, apoia a arte local, não sei o que lá. E embaixo, made in China. Sério? Tipo, caraca! Não, mas pra não bastar, no mesmo lugar, na saída dele, tinha uma loja do indígena. E aí eu passei a troll lá, dizendo, eu vou levar, vamos ajudar a arte local, o indígena e tal. Aí comprei um machado, o cara me contando a história do machado, que era o dente de não sei do que lá, que era a pena, não sei do que lá, que era o couro, não sei do que lá. Eu, ok, vou comprar. Cara, até $80 o machadão grandão. Nossa! Aí eu comprei mais uma flautinha e tudo mais. Aí a senhora troll veio pra mim, você é muito burro. O índio, teoricamente índio, era um loiro de olhos verdes, grandão. Mas ele tinha uma pena na orelha. Eu caí na pena. Mas, tipo, tem que cuidar muito isso aqui. Porque todo lugar que a gente ia, assim, de turismo, de bem focado em turismo, sempre tinha apoia a arte local, apoia o artesanato. Uhum. E aí, volta e meia, um Made in China. Caraca, cara. É isso aí. Como eu não consigo entrar no grupo? Não consigo. Ué, você tem que deixar o seu número de telefone nos comentários. Aí eles te adicionam, entendeu? Mas onde estão os comentários? Você tá com o browser desabilitado de comentário, né? Ah, é verdade. Puta, pega na minha própria armadilha. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.